outros jogos. Eu gosto de navio, eu gosto de dar tiro, eu gosto de explodir, eu gosto de matar a terra, eu gosto de passar histórias horríveis. Eu gosto disso aí tudo, eu gosto dessa merda. Eu não sou o host de sempre, então foda-se você, porque esse é o Baixo Frente de Soco. Em seu programa de Shoot'em Ups. E junto comigo tem Willaps. Power Ups, vai. E depois de mim tem Jéssica Pinheiro. Olá. Depois de Jéssica Pinheiro tem o Pyron 666, porque ele é do capeta e o cachorro dele chama Hanzo. Eu não sou um cavaleiro do Zodíaco, mas também me esquivo de meteoros e cápsulas do poder na velocidade da luz. Velocidade da luz vem da Double Dash, Lucas Dias e Jandê. Peraí, eu vou ter que dar apelidos pra vocês. Fica só Jandê. Jandê é bom. Jandê já é estranho o suficiente pra ser um apelido. Lucas também é conhecido como Floco, o matador do Smash. Só se for matar minha chance de ganhar, né? Justo. E o criador de In Extremis. Também é melhor você se dar um próprio nome aí e já se apresenta. Eu preciso de alguma cunha. Todo mundo tem sempre uma cunha legal nesse programa, né? Quando a gente faz isso nos e-mails, a gente fala, use seu nick de CS. Você está livre para usar qualquer nick que você tiver, incluindo um de CS. Você jogou isso. Cara, pior que eu quase não jogava CS. Durante muito tempo, meu nick pras coisas era Help Léo, do tipo Help de Socorro Léo. Era uma combinação do nome do meu pai e da minha mãe. Cara, só que isso ficou incrível. Insustentável de tão ridículo em dado momento da minha vida. Então eu precisei buscar uma nova alcunha. Então por isso, hoje, se vocês quiserem me procurar na internet, eu atendo por LNDFRR, que se pronuncia Lindofrinho. Mas pode me chamar de Léo. Eu acho que facilita um pouco as coisas. Mas enfim, esse é o tema de hoje. Navinhas, nós vamos voar ao hiperespaço e encontrar respostas sobre esse gênero que amamos tanto, mas primeiro você deve passar pelo Ximenes. Pronto, Daigo, viu? Não deu nada. Você foi muito bem, Daigo, parabéns. Sei lá, eu acho uma merda. Eu acho merda. Tome aqui um biscoito Scooby. Senhores, nós hoje, depois de 13 meses organizando aqui, a GG e o Daigo montaram uma pauta muito bonita, que eu agora não tenho link, e que senão eu teria passado para vocês, para nós gravarmos aqui um programa sobre este gênero do Atira Neles Tudo em Navinhas. O famoso jogo de navinha. Atira neles. O famoso jogo de navinha. Então, trouxemos vocês aqui, primeiro porque três de vocês são criadores de jogos que remetem a esse gênero, e o Pyron, porque ele hoje, mais cedo, veio me perguntar se o Best Fruit Suco tinha acabado. Eu falei, aliás, tem podcast hoje, quer gravar? Tem, 10 horas. Isso é que eu chamo de recrutar. É como coração de mãe, né, cara? É exatamente isso. E a gente tava devendo esse tema, né? O Baixo Frente Soco tem 7 anos e meio e não havíamos ainda passado por esse tema, por esse gênero específico, que é, além de um gênero clássico de arcade, um gênero que gera muito sal nos corações e nas mentes dos jogadores de jogos e diversão. Então, reunimos essa equipe aqui maravilhosa para tratarmos desse gênero. E aí, pedi pro Pyron, que acho que é o mais velho é o Daigo aqui, né? O Pyron, que é o segundo mais velho, e por critérios que só minha cabeça entendem, eu... Pyron, qual foi a sua primeira experiência com os jogos de navinha? E explique com suas próprias palavras. Cara, minha primeira experiência foi com Atari, né? Aquele Space Invaders, Defender, é o jogo que a galera mais jogou, assim, na minha época, né? E que introduziu muita gente, muitas pessoas a esse gênero, porque apesar de ter tentado jogar esses mesmos jogos no arcade, eram jogos que eram um pouco cruéis pra quem tava querendo aprender o gênero, né? Então eram jogos que você colocava sua fichinha lá, e você morria com muita facilidade. Então, era aquele tipo de jogo que ou o cara sabia jogar e vestia um tempo ali, e normalmente esse cara ainda é usado no arcade, era o chamado fodão, né? Principalmente quem pôde ver alguém virando 1942 com duas fichas, né? Uhum. Moleque no arcade, e tu vai jogando Nintendinho e tu não passa a primeira fase, fala assim, cara, ou eu sou um retardado mental, ou aquele cara é um alienígena, sabe? Então, foi no Atari e depois nos arcades, né, cara? Então, foi pegando gosto também, porque Shooting Up é uma coisa que a galera vai, quem curte o gênero sabe que é um jogo que mexe com seus nervos e com a tua alma, porque a maioria das vezes tem uma trilha sonora foda, um desafio muito legal, e é um jogo muito cativante de tu começar a jogar, porque apesar de você morrer normalmente com um tiro, né, como ele é um jogo de raiz, você precisa apertar um botão, no máximo dois, e ter agilidade de controle para jogar. Então é um jogo que você vê a tua evolução de maneira muito clara e natural, sabe? É um jogo muito democrático. Entendi. Então é muito legal, cara. E você descreveu aquela música do The Who, Pinball Wizard, só que com um fliperama, sim, em vez de pinball. Bacana essa comparação aí de você ver a evolução e tal, porque tem três desenvolvedores aqui, barra criadores, né? Não sei se o termo desenvolvedor é reservado para pro maluco que programa, então não vou usar ele agora. É, até se puder elucidar aí se o desenvolvedor é tipo o escravo dos estúdios de desenvolvimento de jogos, vocês podem comentar aí. Tá, um abraço pro Kim, inclusive, lá da Double Dash, que é o escravo aí, se for o caso, né? O desenvolvedor, o programador. E um abraço pro próprio Leonardo aí, que é o programador também escravo, dele próprio. É uma armadilha de ego, né, cara? Mesma coisa, perguntar pra vocês aí, pra gente começar, só pra ter uma introdução dessa experiência de vocês aí. Pode falar o Jandê, que é mais novo, eu devia ter começado por você, desculpa, sou um imbecil. Chegou primeiro. Não, tá chegando, chegando aqui pela primeira vez. Mais novo aqui na. O Léo também, mas é porque, enfim, eu vejo o Léo toda semana e eu não me toco disso. Cara, eu comecei no Atari também. Eu jogava o Space Invaders, assim, mas acho que realmente o primeiro shoot'em up que eu joguei bastante foi Phantasy Zone, da Sega. O shooter for feature. Ok, tá até anotado aqui. Com shoot'em up. Assim, até hoje é uma das minhas séries de jogos favoritas, né? E, cara, é bem maneiro, mas é meio diferente dos outros, né? Ele é mais parecido, talvez, com... acho que era o Defender, que era um de arcade, que você podia ir pra esquerda e ir pra direita. Sim. Tu jogou na versão do Master ou do arcade? Não podia andar. Eu joguei do Master. Não tinha arcade de Phantasy Zone onde eu ia. Muito boa a versão do Master. Muito boa. Joguei muito também. Então, eu tinha aquele Phantasy Zone The Maze, que ele era tipo um Pac-Man. Eles fizeram um spin-off do Phantasy Zone que funcionava que nem Pac-Man. Era um Pac-Man multiplayer. Era maneiríssimo, inclusive. Mas aí depois saiu o Phantasy Zone 2. Eu achei que ele era a continuação do outro Phantasy Zone, que eu achava que era um, mas não era, era um spin-off. E aí o 2 era completamente diferente, era o shoot'em up e tal, e assim, aquele jogo é absurdo. Eu só fui zerar ele de verdade ano passado, sabe, sem morrer e tal, sem usar save state, essas coisas, assim, mas é muito maneiro. E depois também outros temas, tipo R-Type do Master System, que era excelente também, eu joguei bastante. Depois disso eu fui entrando mais nos 16-bits, assim, que já teve mais variedade, eu acho. Primeiro shoot'em up que mais vem à memória, eu sou meio baby, né, então começo a jogar mais nos 16-bits e tal, mas, cara, eu tenho memórias muito enevoadas. Icaruga, não sou tão novo assim, né, galera. Mas eu tenho umas memórias muito enevoadas de estar em fliperamas e de ver uns 1942 e tal. E sempre aquelas coisas, umas visões de imagem daqueles chefes que eram umas construções militares. Você não sabia direito o que era e tal. São umas coisas que umas imagens de infância que voltam, assim. Mas quando você se pergunta por que você começou a se interessar por videogame... Normalmente flashback do Vietnã. Não, flashback do Vietnã. Flashback do Vietnã foi o desenvolvimento do In Extremis. Mas eu falo disso depois. Mas, porra, eu acho que o primeiro frame up que eu realmente fiquei fissurado, cara, foi Axelay com o Super Nintendo. Agora que não você é... falou, demônio! Que não é, tipo, um shoot'em up excelente, assim. Ele é muito... A parte visual dele é muito interessante, a parte estética dele é muito interessante. Ele, pra quem não conhece, ele combina aspectos de shoot'em ups verticais e horizontais com os mesmos conjuntos de armas, que é uma sacada de design bem legal e tal. E eu lembro que era uma fita que eu alugava muito, assim, e que, tipo, eu nunca zerei. Só quando eu entrei na minha fase de jogar emulador na vida que eu zerei, de fato, assim. E mais, tipo, o meu interesse com os shoot'em ups era uma coisa muito circular, assim. Não era um gênero que eu fui muito obcecado, assim. Uma coisa sempre que eu gostava de jogar quando eu tava no fliperama, alguma coisa do tipo. É um gênero que eu sempre gostava, mas eu não era muito aficionado, assim. Eu só comecei a gostar depois de um tempo, assim. Depois de... sei lá, acho que depois de velho, eu diria. Gosto adquirido, né? É igual quem bebe cerveja, né? Ninguém bebe cerveja de criança, né? Não, porque criança odeia cerveja, cara. É, crianças são melhores, né, cara? Tem que pensar esse lado também. Crianças são mais superiores, são, né, mais, cara? Superiores, a gente começa... A gente começa na pureza e a vida, a maturidade é um processo de degradação. Cara, que frase bonita também. Hoje tá foda, hein? Eu falei isso, sabe por quê? Porque eu já abri uma cerveja aqui. É verdade, é verdade. Cara, meu primeiro contato com o Shoot'em Up foi jogando Aero Fighters, que eu fiquei super interessado em jogar porque você podia usar um piloto que era um golfinho. Claro. Não, moleque, é isso. Aero Fighters ainda é o Shoot'em Up Supremo, cara. Sonic Wings. Eu lembro que eu via Sonic Wings na fita e eu sempre ficava tipo, será que tem alguma coisa a ver com Sonic? Será? Aí eu joguei. Eu lembro que eu joguei, aí eu estranhei, mas nunca me arrependi. Eu lembro que eu jogava um pilotão ninja, jogava shuriken nos outros. Exato. Eu lembro que tinha um fliperama lá perto de casa que tinha esse jogo. Que, bom, era Fighters. E, tipo, eu gastei muita ficha jogando isso. Só que eu na real, eu até não me interessei tanto pelo gênero quando eu era mais novo. Tipo, eu principalmente não gostava muito do tema, porque era sempre muito sci-fi, muito nave, robô e coisas sci-fi tecnológicas. Militar, né? Eu nunca fui muito fã. Então, tipo, eu só comecei realmente a voltar a jogar Shoot'em Up quando eu tava mais velho, porque eu tava começando a gostar de jogar jogos bem difíceis. E, bom, Shoot'em Up é um gênero difícil. Olha, eu tenho uma memória péssima, mas alguns dos primeiros que eu me lembro de ter jogado foi... Eu lembro que eu joguei algum Space Harrier, mas eu não me lembro qual. E... O Aero Fighters também, ou Sonic Wings também, foi um dos primeiros que eu joguei na minha vida. Eu lembro que eu joguei também... Puta, esqueci o nome. Daigo, manda a pauta, por favor. Thunder Force, por acaso? Twin Não, Thunder Force veio depois. Ah, tá aqui, já achei. Gradius, Salamander... Gradius, obrigado. Eu joguei o Gradius, joguei... Oh, sim, Gradius é bem foda, eu gostava também, mas eu não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. Eu só, sei lá, segurava o botão e atirava mesmo. E também joguei Thunder Force. Thunder Force é um dos meus favoritos até hoje. Bom gosto. Thunder Force com aquele metalzão bonito. Bom, eu comecei pelo Space Invaders, que era o que tinha, mas eu lembro que foi o primeiro shooter que eu cheguei a jogar e dominar. Eu era moleque, estava eu com o Gabriel, meu melhor amigo, irmão de criação praticamente. Ele tinha um joguinho da Konami bem esquisito chamado Gyrus, sei lá como é que é essa merda. Que era louco porque a tela rodava e tu dava uns 360 louco. Você tinha que caçar o buraco no vilão pra destruir. Acho que foi esse primeiro jogo. Eu lembro que ele tinha alguma coisa de música clássica na abertura, só que depois virava um chiptunezão louco. Foi a primeira coisa e depois eu não larguei mais. Eu fui R-Type, fui Gradius, fui Salamander, fui... Aí depois eu me aprofundei pelo gênero, até hoje é um negócio que eu tô jogando. Inclusive, estou jogando Zex agora, que é da Konami também, é maravilhoso. Você joga com a nave que estupra coisas com tentáculos. E é isso. Cara, eu vou citar algo que nenhum de vocês citou, que não cai muito exatamente nesse gênero de shoot'em up não, mas é próximo, é primo. Eu jogava muito no Turbo Game um glorioso jogo chamado, da Taito, Tiger L. Ah, porra. Não, mas ele é, pô. Mas ele é. Ele é, mas ele não é frenético, entendeu? Ele não é Bullet Hell. Ele não é Bullet Hell, mas ele é um. Não precisa ser Bullet Hell pra ser Shoot'em Up. Pois é. Ele é navinha, é isso que importa. Né? Tá no coração dele. E porque tinha num cartucho de 20 jogos que eu tinha lá pro Turbo Game, que era de meu tio, e quando o Phantom System dele morreu, ficou pra mim. Ou, enfim, não sei o que aconteceu com o Phantom System, eu sei que fica com um cartucho. E nesse mesmo cartucho tinha 1942 ou 3, não lembro qual dos dois. Tem os dois, né? Era um dos dois. Mas assim como o Floco, o Lucas, acho que a minha formação no gênero, em fliperama pelo menos, vem do Aero Fighters. Eu gostava mais do 2, mas tipicamente frequentava lugares assim que sempre tinham o 2 ou o 3. Agora, o 2 eu acho que é o mais, em termos de fliperama, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, é o mais clássico, assim. É o que tinha mais em mais lugares e o que todo mundo provavelmente viu em algum canto pra jogar com ficha de 20 centavos ou 30 centavos. Ou quando nem era real ainda. Eu nunca vi o 3 aqui. Ou quando não era nem real ainda. É problema que, falando de fliperama, os chin-ups eram sempre um gênero meio que... Que o cara dono do arcade não gostava muito de ter a máquina, porque era muito raro você encontrar títulos diversos, né? Porque, como eu falei aqui na abertura, né, anteriormente, eram máquinas que a maioria das vezes ficavam vazias, poucas pessoas se arriscavam. E por isso também. Foi de nicho, cara. É, uhum. E o cara também não arriscava botar muitas máquinas, porque é uma máquina ficar parada ali, né, cara? Então, normalmente, cada fliperama tinha uma. Que o cara botava tipo a cota, sabe? Ah, vou botar a cota aqui um shirin up. Aí sempre trocavam por um outro, mais ou menos, e ia trocando, sabe? É. Por isso que muitas vezes, pra quem frequentava fliperama daquela época, às vezes esse tipo de jogo ele era meio que indistinguível um do outro, né? Sempre você falar, você gosta desse jogo desse tipo? Ah, não, lembro um que era um avião militar e tinha um robô. E aí, ele se misturou um pouco na memória quando você começa a falar, assim, justamente por causa disso. É, por não mais te falar. Assim, 1942, 1943, 1940X, né? É, nossa. Pois é. Então, eu acho que teve bem fases. Eu acho que no início era muito shooter militar, mas depois que chegou R-Type e outros jogos começaram a diversificar bastante, cara. Somente por conta da Taito, entendeu? Porque você tinha jogo com o Dagão, que é o. Esqueci o nome agora. Tu tinha o próprio Félix, você tinha o Salamander, que era mais dentro, coisa mais tipo dentro do. Tipo, coisa mesmo monstruosa, diversas assim. Então, ia mudando assim, né? Até o próprio Parodi, que ele falou. Gradius, né? Você raramente enfrenta a máquina ali. Isso. Uhum. E o próprio. Depois vem o próprio Fantasy Zone, que era bem diferentão também. Cara, vou te falar que a galera diversificou até bastante. Só que realmente nosso acesso era sempre aquele manjado que a galera já curtia, né, cara? Infelizmente. Uhum. Acho que isso, assim, no fliperama, né? Quando você vai pro console em casa, né? Aí você já tinha muito mais variedade. Sim, sim. É. Com certeza. Até porque... Incluindo se você tinha um NES, você tinha a variedade. Bom, então, porque ao mesmo tempo que no Master você tinha, por exemplo, Fantasy Zone, e você tinha o Space Harrier, que a Jessica falou, que apesar de ser 3D, ainda dá pra chamar de shooter, eu acho. É, no Nintendinho você tinha também Twin Bee, umas paradas assim que também eram meio doidonas. Tinha um, que, cara, tinha algum que era, acho que era um menino voando, tipo um maguinho voando numa... Bracket numa Boy. É isso. Pô. Eles voltaram no tempo e colocaram ali, eles criaram um loop paradoxal, cara, isso ia ser incrível. Jogo agora. Isso ia ser muito incrível. O que as pessoas fazem pra não fazer sucesso, né? Nem é, cara, até quebra já física. É... Você tem que fazer igual. Desculpa interromper, mas você tem que fazer igual um cara que faz muitos jogos usando aquela engine Stencil. Que ele faz os jogos dele no Stencil e faz com gráficos. É, pixel art, mas. Enfim, o mais moderno que você consegue fazer de pixel art. E depois ele lança o mesmo jogo passando um filtro de Game Boy no jogo. Sabe qual é? Eu esqueci o nome do cara. Mas tem um que é Super Dungeon, não sei o que. Ele bota sempre aqueles nomes que é pra chamar atenção na App Store, né? Os caras não são burros. Uhum. E ele sempre lança o jogo normal e o jogo com filtros de Game Boy. E tipicamente o com filtros de Game Boy é o que é pago. O outro é de graça. Ô, Jandê, esse que você falou era um maguinho ou uma bruxinha voando? Não, era. É, porque eu tô curioso também agora. Se fosse a bruxinha, é mais Cal Chase. É, se for bruxinha, é a Cotton, né? Se for de bruxinha, chance grande de ser jogo de TurboGrafx, né? Porque é bem uhum. cara de jogos TurboGrafx mesmo. Bruxinha voando e tal. Não, se a gente for pensar, levando o histórico, né, do gênero em consideração e tal, desde o Space War em 70 e. Sei lá quando. Space War é de 60 mesmo, faz sentido, porque é osciloscópio, né, então é década de 60 mesmo, faz sentido, o cara fez jogo do osciloscópio, muito incrível isso, desde de você pegando o Space War, e aí faz todo sentido a temática militar, né? Porque, enfim, não tem gráfico nenhum ali, então é o que você quiser que seja. Space War, né? É navinha contra navinha, você nem enfrenta outras pessoas, você enfrenta outra nave. É, você enfrenta uma outra senoide no osciloscópio, e aí quando a sua senoide bate na outra, sei lá, você faz a outra sumir. É isso, né, a parada. E aí, se você for levar em consideração que é década de 60 e Guerra Fria, né, começo de algumas tensões diferenciadas em outras partes do mundo e tal, né, preparação de Vietnã e tudo mais, é, beleza. E aí, quando chega na década de 70, que você começa a ter as motivações espaciais, porque a corrida do espaço já foi, então a gente já foi pra Lua. É, o Yuri Gagarin já viu a Terra de longe, a Terra é azul, e os caras americanos já foram pra Lua, já pisaram na Lua. Então aí você começa a ter aquela questão da vida, né, a vida fora da Terra, e essa temática começa a entrar dentro dos jogos. O Space Invaders é isso, e o Galaga, e todos esses jogos, eles têm essa temática espacial, mas é, eu acho que sobretudo também porque é muito fácil você retratar espaço com gráfico de Atari. Você põe uma tela preta. Tudo preto, tá tranquilo. É, isso é o espaço sideral. O infinito espaço sideral. E eu não tenho resolução aqui pra mostrar as estrelas. Então eu vou mostrar só a tela preta. E acabou. E aí você consegue constituir coisas como Space Invaders e tal. Space Invaders, inclusive, eu e Léo, a gente faz lá com os garotos nas aulas em 3 horas. E é maneiro que você conta a historinha que os caras levaram meses pra desenvolver o jogo e eles fazem em uma aula ou duas. E eles saem achando aquilo incrível. E é fantástico, realmente. Mas achei interessante quando o Pyron comentou, e queria até a opinião dos Double Dashers e do Landon Fervor, do Leonardo aí, sobre isso. Landon Fervor, eu vou começar a usar isso. Muitos de nós citamos aqui a questão de que eu não gostava tanto quando era menor, comecei a gostar um pouco depois. E o Pyron chegou a citar um detalhe interessante, que é o seguinte, né? Ele é um jogo que te dá uma boa métrica de como... É um gênero que te dá uma boa métrica de como você está evoluindo. É um jogo que, por mais que seja mecânico, isso é natural de todo jogo, em algum ponto, ele te dá uma curva de aprendizado, te possibilita uma curva de aprendizado, a retilínea que mostra como você está evoluindo. Vocês que desenvolveram e desenvolvem jogos desse estilo, vocês veem isso de forma mais acentuada neste gênero em comparação a outros? De certo, em até 15 linhas. Vai contar ponto? Vai, 1,5. Ih, rapaz. Cara, assim, eu noto bastante isso no Shoot'em Up por conta de que tem um fator muito grande de memória no Shoot'em Up normalmente, né? É bem comum as fases de um Shoot'em Up serem uma coisa com um ritmo muito pré-definido. E aí, tipo, você acaba... Assim, seu corpo, sua mente vão acostumando. Quanto mais você tá perdendo ali, tipo, você vai gravando aquele ritmo, né? E o ser humano é muito bom em gravar padrão e ritmo, mesmo que seja de maneira inconsciente. Então, tipo, no Shoot'em Up, você... Aquilo vai ficando gravado na sua cabeça. Então, sim, você tem essa sensação de evolução muito grande porque você tá literalmente aprendendo a fase. E beleza, em vários outros gêneros você também vai estar aprendendo. Mas eu acho que tem uma diferença grande no Shoot'em Up porque nas outras, por exemplo, num jogo plataforma, geralmente é você que dita o ritmo da fase, que é dependendo de como você tá se locomovendo por ela. No Shoot'em Up, o ritmo geralmente também é definido pelo jogo, né? Então ele realmente te coloca num trilhozinho ali pra você ir memorizando as paradas. Considerando assim que a fase sempre tá andando, sabe? Se você descontar o chefão, normalmente o chefão demora o tempo que for pra você matar ele, as fases sempre vão ter a mesma duração. Então fica muito mais... acho que fica muito mais fácil de você ver que você jogou muito bem, porque você ficou muito mais tempo jogando do que da primeira vez que você jogou. Essa métrica fica muito presente. Esse aspecto da memorização que o Lucas falou, dentro da comunidade Shoot'em Up, até alguns jogos eles são chamados de memorizadores, porque você não tem como se prevenir dos desafios que aparecem, especialmente Gradius e R-Type, os mais horizontais e tal, que a sua nave costuma ser mais frágil. E isso normalmente não é considerado tanto como um elogio, assim, porque vocês falam essa coisa do ritmo e da memorização. Eu acho que uma das coisas que torna o Shurima bem acessível, eu acho que uma coisa que o Pyron falou no começo, é que todo mundo consegue jogar porque os controles são muito fáceis, os sistemas de regras são muito objetivos, é essa coisa que os desafios vão se desenrolando na sua frente, assim. Você só tem uma agência de reagir conforme essas coisas vão aparecendo. E, óbvio, tem aquela coisa de que dentro de uma fase você vai jogando aquela fase repetidas vezes, aqueles desafios sempre vão se dar de uma forma semelhante, mas não necessariamente igual, assim. Se você fizer uma análise mais específica dos padrões de inimigos dentro de um jogo do tipo shoot 'em up, o inimigo vai mirar em você, ele vai mirar quando você estiver em pontos diferentes da tela. E se você estiver em pontos diferentes reagindo de forma diferente, isso vai alterar como é que aquele sistema vai se colocar, assim. Vai alterar, tipo, qual inimigo vai estar atirando você na hora que você não destruiu ele primeiro antes dele atirar você e tal. Então tem todo um conjunto de coisas dinâmicas acontecendo ali que dependem, sim, da memorização, mas eu acho que não no sentido Guitar Hero, sabe? Não é só memória muscular. Existe um espaço de experimentação, de espontaneidade, que eu acho que é uma coisa que torna o gênero bastante interessante, assim, aliado com essa acessibilidade. Gente, se entrar numa tangente muito filosófica e começar a falar umas coisas nada com nada, dá um toque, tá? Tranquilo, não, vai. Tá indo. Mas isso que você falou faz bastante sentido, porque você começa a aprender, tipo, depois dessa onda de inimigos aqui, vem alguns que vão vir por esse canto e eles atiram nessa direção. Então, se eu me posicionar aqui, eles vão, tipo, atirar num lugar que aí eu posso chegar pra trás e vou estar seguro do tiro deles, né? Você começa a saber, tipo, onde você se posiciona certinho pra conseguir manipular o resultado da fase dentro daqueles do que o jogo deixa você controlar, né? Uma outra coisa também que eu acho que dá uma sensação muito boa de, tipo, facilita essa sensação de evolução no shoot 'em up, é que na maioria das situações, se você só estiver conseguindo sobreviver mais, mesmo se você não estiver sendo melhor em matar os inimigos, você ainda tá progredindo na fase, porque os inimigos aparecem e vão embora, né? Então, tipo, pô, eu ainda não tô bom no jogo, não consigo fazer muito ponto, eu tô morrendo bastante e tal, mas eu não tô mais prestando atenção onde eu tô atirando, eu tô deixando o botão de tiro apertado, tô olhando pra minha nave e tô me focando só em não levar tiro. Eu não vou estar tendo um resultado otimizado na fase, eu não vou estar, tipo, conseguindo uma pontuação super incrível, eu não vou estar matando todos os inimigos que aparecem, ou o máximo de inimigos que eu poderia matar, mas eu vou estar conseguindo morrer menos, e isso, só de eu simplesmente me focar nisso, eu já tô indo mais longe, né? Então, tipo, é como se o jogo vai te empurrando pra frente, é mais fácil de você chegar mais longe, mesmo se tiver desafios que você ainda não consegue passar tão bem. Shoot 'em up é como a vida, né? Ela passa e você abraça as oportunidades ou não, mas elas vão passar. Elas simplesmente vão embora. Interessante, achei muito interessante que vocês falaram e concordo, né? Em maior parte delas. Mas o maneiro do Shoot 'em up é que o gênero evoluiu muito, né, cara? Então, assim, muito dessa premissa que a gente falou aí agora se encaixa muito bem aos shoot 'em ups bem rudimentares. Aquele que você não tinha muita opção de tiro, aquele que só tinha um tipo de nave, aquele que o jogo era muito mais mecânico, assim, né? Mas conforme evoluiu, te falar que evoluiu até rápido, acho que até um dos problemas do gênero é que ele ficou muito no ostracismo, porque a galera evoluiu de uma maneira tão rápida que depois não sabia mais pra onde ir, sabe? Porque chegou no ponto mais alto possível muito rápido. Muito rápido, eu acho que não tem muito pra onde ir, isso até é um defeito do gênero. Mas o que os caras fizeram pra quebrar essa mesmice é vários tipos de naves e tipos de tiro diferentes, que é muito no teu estilo de jogar. Tem gente que é mais daquele estilo de controle, que o cara ele é muito bom em esquivar dos objetos, ele tem um reflexo muito bom. Então, às vezes, ele prefere ficar mais numa defensiva e matar os inimigos de forma mais lenta, mas de forma mais segura e passar da fase, enquanto o outro é mais berserk e, tipo, quer bater, matar mais rápido, fazer mais pontos. Então, dá pra ter uma score, aquela coisa bonita. Exatamente. Então, tem uma variedade muito legal. E tem jogos, né, que também reagem a isso. É um jogo filho da puta que, na verdade, eu não gosto. Quer dizer, eu gosto, amo e me mato às vezes por isso. É a série Gradius, que é uma série, uma das mais injustas que tem. Porque se você tiver. Eu posso mandar uma real aqui, galera? Eu não gosto de Gradius. Também. Assim, eu sou apelativo. Que heresia, vou embora. Currículo gamer aí, ó. Deixa eu explicar. Quero ver sua gamer tag, passa pra mim aqui. Não, eu vou explicar então pra vocês, apesar de ser meio que que tá aqui quase que por acaso, eu sou um fã do gênero, tá? Eu jogo pra caramba. E essa alegria é aquele tipo de jogo que eu já zero com uma ficha. Mas se eu perder essa ficha, eu não zero mais. Por quê? Porque ele é um jogo, cara, que você é dependente de upgrade. E você é muito lento pra você ficar full upgrade naquele jogo e você ficar realmente forte. Você é forte, você passa, cara, o jogo bem tranquilo. Só que o jogo já começa a reagir a isso. Se você tiver full upgrade, você, quem joga, não vai me deixar mentir, sempre em toda fase vai aparecer um droid que vai ficar fazendo zunido e ele vai passar em linha reta, rápido na tela, e vai levar todos os seus power-ups. Tudo que tiver na linha dele, ele vai levar. Então, às vezes, você tá ali se desviando... Se pegar em você, não te mata, mas arranca arma. Isso aí. Então, você tá naquela fase... Tá no meio do bullet hell, às vezes, ali, lutando pra sobreviver. Tá a porra do droid te perturbando e leva todos os power-ups. E uma coisa que é pior dele é o seguinte... Se você ficar sem power-up, tem chefe que realmente você não passa. O teu tiro é tão fraco que você não consegue matar o cara. Você não consegue nem matar o meteoro que joga na tua direção. Então, quando você morre, você volta. Você não tem chance de você... Não volta a fase inteira, só volta um pouco. Você não tem chance de você fazer upgrade na sua nave. Você vai pegar um speed, mais um tiro, que nem um drone você vai pegar, nem um orb você vai pegar, nem nada. E, cara, você não consegue. Então, normalmente, o que acontece? Se eu não posso virar o jogo de uma vez só... Se eu morri no último chefe ou no meio da fase, você perdeu, porque o jogo não te dá a oportunidade de você ficar forte novamente. Então tem jogos que são desequilibrados, entendeu? Então Gradius é uma série filha da puta, cara. É papa ficha. Mas essas espirais da morte, especialmente em vários jogos do Piperama, eles eram muito necessários por causa do modelo pelo qual os Piperamas funcionaram um pouco. De que eles queriam te matar mesmo, queria colocar uma coisa intransponível pra circular a gente ali. Mas pra fazer um adendo, que eu disse que eu não gostava de Gradius, eu gosto muito do Gradius 5, que corrige você gosta isso. Logo do pior. Porra! Você gosta porque é da Treasure. A Treasure odeia jogadores, ela quer todos eles mortos. Então, eu amo a Treasure, eu quero casar com a Treasure e eu tenho um body pillow da Treasure, se tivesse. O Gradius 5 é muito bom, cara. Gosto também. Gradius 5, eles corrigiram isso, porque na série Gradius você tem aqueles options, que eram aquelas bolotas que ficavam flutuando e maximizavam o seu poder. Só que quando você morre no Gradius 5, as options continuam na tela. E aí você pode recuperar elas depois. Mas... Ele é tão violento quanto os outros, porque depois de um tempo as options caem fora também. Mas ele, nesse aspecto, eles consertaram um pouco isso e mantiveram, porque os upgrades do Gradius era uma coisa muito pra você acumular poder. E no 5 é mais uma coisa de viabilizar estratégias distintas. Então, em dado momento, você até precisa reorganizar como é que os seus power-ups funcionam em algumas coisas das fases diferentes e tal. Agora eu tô muito curioso com essa coisa da Treasure odeia os jogadores. Eu tô muito curioso com... A Treasure é um bando de Blood Knight, cara. A Treasure faz jogos que eles gostariam de passar raiva jogando. É por isso que, eu gosto deles, cara. Pô, é engraçado. Acho uma filosofia válida. Concordo com isso, não. Assim, pelo menos pensando no que eu joguei da Treasure, que foi o aquele contra lá deles, que eu esqueci o nome agora. Gunstar Heroes. Gunstar é tipo o passo de entrada. A gente tá falando de Gunstar Heroes é entry level. Tipo, Dynamite Head ou então Alien Soldier. Cara, eu acho jogos inacessíveis, cara. Né? Não sou que não dá Alien Soldier não. Alien Soldier não é nem um pouco acessível, cara. Alien Soldier é que é um dia que você tem que passar só comendo gema de ovo e bicho no passado pra você conseguir zerar. Rapaz, não é um jogo simples, não. Dynamite Head deixa você pensar que é um jogo infantil até a terceira fase, aí ele começa a te matar. Isso, é igual o In Extremis do Leonardo. Parece só um joguinho de navinha, até que vira um ensaio sobre a vida. Parece só um joguinho de navinha. Sério, cara? Até que eu usei a tática hitekiana de jogar um monte de coisa ali aleatória e deixar que as pessoas acharem que era isso. Profundo. É que você colocou fotos de filme pornô, aí ajuda, né? Não. Ajuda. Pra dar spoiler das coisas interessantes do meu jogo, né, cara? É, eu quero ver achar. É, mas falando da dificuldade aí, os melhores jogos, assim, que todo mundo da comunidade curte, né, Shooting Up, ele já tem meio que uma regrinha. Ou você morre e volta pro início da fase, ou você morre e não perde o power-up, né, cara? Que nem a série Darius é assim. Então você consegue equilibrar isso daí, entendeu? Tem um jogo equilibrado, uma dificuldade equilibrada e vai dar chance do jogador se recuperar, né, cara? Então são mais ou menos esses estilos aí que eu costumo jogar mais ultimamente, porque eu acho mais justo. É, acho que tem que começar da fase do começo se, não sei se algum de vocês tem contato com o fórum da galera de jogo de navinha, shmups.com. Os caras têm um ódio, assim, fulgurante de jogos com coisas específicas, tipo, jogo que a nave tem a hitbox muito grande, ou que você tem que começar a fase desde o começo e tal. E eles têm um ódio muito forte de umas coisas muito pequenas, assim. E é uma coisa que eu achei muito curioso, assim. Tipo, Bat Rider, que eles têm ódio porque os tiros tapam a tela? Cara, não, Bat Rider eu acho que eles até curtem, né? Se for o que eu tô pensando. Eles curtem, mas o problema deles com Bat Rider é pequeno porque os tiros tapam a tela. Alguns tiros, não todos. Não, cara, não, hitbox e que... qualquer jogo mata o jogo, né, cara? Hitbox é muito grande. Normalmente nesses... hitbox é menor que a tua nave, um pouquinho pra ficar justo. Né? Nesses antigos nem era assim. Foi uma evolução um pouco mais moderna dos shoot'em ups a partir um pouco da década de 90 e tal. Porque eles começaram a aumentar a densidade de balas na tela. E aí também diminuíram a quantidade da hitbox pro jogo fluir de uma forma um pouco melhor, assim. Cara, o tamanho da hitbox estragar o jogo, de fato, varia de como você usa ela. Porque, tipo, se você fizer o personagem com uma hitbox grande e, como o Léo falou, tipo, tiver empapando a tela de tiro, aí vai ser uma merda. O cara quase não vai ter espaço pra escapar e vai ficar puto. Mas, pô, você trabalha com um jogo que tem tiros mais espaçados, mas tem outras coisas na tela que forçam você a se deslocar, uma hitbox grande funciona de uma maneira mais interessante, tá ligado? Pra mim, por exemplo, Parodius é um que faz isso bem. Uhum. Parodius. É um jogo que força muito o deslocamento, mas a hitbox é a nave inteira. Hitbox, só pra dar um parecer, né, pra quem tá ouvindo a gente, pode ser que não saiba, isso é comum a todos os jogos. Todo jogo de videogame, para que você tenha a colisão de um elemento com outro, existem os conceitos de hit ou hurtbox, ou os dois se misturam, enfim. Basicamente é um retângulo, né, um quadrado ou alguma forma geométrica invisível, que se você tocar essa forma geométrica invisível, você está tocando o elemento. Então, para uma nave, num jogo de shoot'em up, por exemplo, pode ser um retângulo que cobre ali meio que o corpo da nave, mas deixa um pedaço das asas de fora, por exemplo. E por isso que quando você passa a pontinha da asa no tiro inimigo, isso não te atinge. Ou então, num jogo de luta, onde isso é bem mais comum, né, se você acerta, dá uma voadora lá com o Ryu, e acerta meio que o seu joelho no boneco adversário, pega do mesmo jeito, porque aquilo ali tá dentro da forma geométrica que faria acertar ou ser acertado, etc. Tá? Isso é um conceito aí que todo jogo de videogame tem, tipicamente. Porque você precisa tomar em algum lugar pra morrer quando o jogo é desse tipo. É. Assim como seus inimigos precisam tomar em algum lugar também. Sim. Você precisa acertar ele de alguma maneira pra matar. Embora, lembre-me agora, tem alguns shooters da Iron, por exemplo, a criadora da R-Type, onde você pode fazer um run pacifista. Você pode simplesmente não matar ninguém e ainda te deixa passar. Pois é, isso é uma... Eu acho um desafio bem interessante, principalmente pra um jogo onde o foco é destruir tudo, tá ligado? Se eu não me engano, saindo um pouco da vertente de shoot'em up, mas indo pro run and gun, que é parecido, né? O Cuphead também tem a opção de run pacifista nas fases de run and gun dele. Você ganha uma nota P se você passar com run pacifista. Ah, que é uma referência pro Ikaruga também, né? Que dá pra você jogar o jogo inteiro nesse modo de pacifista. Sim, e ele foi muito pensado pra isso. É o Ikaruga. Ikaruga qual mesmo? Ikaruga é o que você... O texto supremo dos jogos de videogame. Ikaruga é o que? Aquele que você tem, que você vai absorvendo os tiros, um de cada cor, tem o preto e tem o branco. Exatamente. Ah, tá, ok, beleza, não, lembrei. É foda pra caralho esse jogo. Realmente, o Ikaruga, principalmente por causa dessa mecânica dele, ele, tipo, dá pra criar desafios muito maneiros com essa ideia de você ter que passar sem matar ninguém. Né, eu acho que o primeiro que, voltando lá atrás, né, o primeiro que realmente começou a fazer muita estratégia e a galera pensar muito o que fazer foi realmente a série R-Type, né, cara? Por causa do Droid. Então aquilo ali foi muito, muito bem sacado na época. Você pode usar tanto pra defender, tanto pra atacar e como estratégia em várias partes da fase, né? Você pode jogar o Droid, deixar ele colado com você, ou deixar ele simplesmente num ponto solto na tela. Então, cara, isso é muito interessante. Isso foi, foi muito nas fora. Nas costas ou na frente da nave pra se defender também? Sim, eu falei isso. Então, foi muito fora da caixa na época, sabe? Então, pô, e o tiro carregado também. Então, os caras tiveram uma sacada muito legal. E foi naquela época ali, né? Acho que o auge, né? Pra onde a galera Popularizou realmente o gênero foi até porque a gente tinha como jogar esse jogo decentemente em casa, foi nos 16-bit, né, cara? Que isso não tinha aquela, pô, aquela flicker desgraçado que nem no Nintendinho e, pô, o jogo travava o tempo inteiro, então no Mega Drive, no TurboGrafx e no Super Nintendo começou a ter uma experiência mais próxima do arcade, que com aquela trilha sonora marcante que fazia você realmente nunca parar de jogar, né, cara? Era a locomotiva que te deixava sempre em frente ali. Cara, eu lembro que eu ficava maluca, agora que você falou de trilha sonora, eu ficava maluca com Thunder Force por causa da trilha sonora. Sim. E também por causa do que eles fizeram com o 4, principalmente, porque, sei lá, eu tinha a impressão que o Mega Drive explodia a qualquer momento, assim. Porque ele é um jogo tão... É sério, porque tipo, ele tem um jogo de cores muito, sabe, além da capacidade do videogame, o chip de som também, parece que você tá ouvindo a música perfeitamente também, e ainda é emulado ali no, pelo chip, né? Sem contar, tipo, que enquanto tudo está rolando, ainda tem a navinha ali se movimentando e é tiro pra caralho por todo lado. Eu realmente achava que o Mega Drive ia explodir a qualquer hora quando eu jogava o 4. O 4 é absurdo, os cenários são absurdos. Sim, a tela expande pra várias direções distintas. Puta, que foda, cara. É uma coisa muito orgulhada. Grande, maravilhoso, aquele chefão multitela. Sim. Multi-joint sprites lá, que na época, depois só no 32-bit que a galera foi ver isso daí em abundância, né, que nem aquele jogo. Sim. E uma coisa legal, GG, que também é um dos jogos favoritos, só Thunder Force, né? É que o maneiro do jogo de navinha, em geral, é esse, vamos dizer assim, é esse mundo, né? Que, por exemplo, o Thunder Force é um jogo que até o grátis também, mas o Thunder Force acho que mais em demais, né? Tanto que ele fez tanto sucesso, é que, cara, cada planeta era um mundo completamente diferente e uma música completamente foda. Então você era bem foda. Cara, você a tentar ir adiante pra ver o próximo planeta e a próxima música e o próximo chefe, sabe? E então, cada chefe de Thunder Force tinha uma música própria, mano. Porra. Sim. Os metalzão nervoso de synth. Era bem foda. E o Thunder Force tem uma coisa que eu, particularmente nele, eu gosto bastante, porque ele enfatiza muito isso, né? Tem outros jogos também, mas eu gosto muito de como é feito na série Thunder Force, de que a nave é o protagonista. É a porra da nave. É, tipo, tem a história lá da Federação Galáctica e o caralho, blá blá blá. E as forças alienígenas, mas, tipo, a nave é a protagonista, sabe? Ela é tipo um protótipo. Tanto que acho que no 5 ou no 6 ela cai. Quer dizer, o que viria a ser o 6? Ela cai no planeta lá, e aí os humanos pegam essa nave e criam outro protótipo. E aí esse novo protótipo que vira o protagonista do jogo. É bem foda, cara. É bem fodinho. É pilotado, né? Acho que é uma das poucas vezes a gente tem piloto essa porra. Sim. Uhum. Que todas as outras a nave voava solo, só com a inteligência artificial dela. É, eu gosto de Thunder Force porque você já perdeu, saca? Você já começa o jogo perdido, não tem terra. Só tem o que sobrou de humano morando em colônia, tentando pegar um planetinha ali ou outro, que os ETs já não deixaram. Eu gosto muito disso. Acho que é só a série Ray da Taito que tem algo sim, parecido. Sim, a série Ray foda pra. Né? É, Ray Thunder é bem foda essa série, cara, porra. Às vezes as pessoas não lembram, né? Mas é uma das predecessoras do... Na verdade, nem do estilo Bullet Hell, mas é do desse gênero que você dá lock nos inimigos, que é um outro tipo de subgênero e tal. Sim, né? Seria você loca um laser teleguiado. Laser teleguiado, meu povo. Laser teleguiado, né? Laser teleguiado, cara. Que expressão dos 90. Era muito... Muito você escuta vendo, vendo um Kamen Rider, né, cara? Sim, não! E pra vocês que são... Abraço biônico e laser teleguiado. E pra vocês que são desenvolvedores, né, é algo muito legal, que até poucas pessoas sabem, porque não costumam explorar muito a questão da dificuldade, né? O maneiro da série Thunder Force e de outros jogos, mas acho que o primeiro jogo que eu vi fazer isso muito diferente e bem foi o Thunder Force 3, é que a cada nível de dificuldade, o padrão dos inimigos, eles mudam e vão ficando evoluindo, tendo mais ataques por forma de dificuldade. Então o cara joga no Easy, então o chefe de fase, alguns inimigos vão ter certos padrões e certos ataques. No normal ele vai ter mais padrões e mais ataques. E quando você joga no hard ou no mania, tu vai ver o full potencial daquele inimigo. Então é maneiro que conforme você vai jogando, vai no seu replay no jogo, vai ficando melhor e quer explorar mais, é legal que o jogo te oferece, vamos dizer, essa recompensa, né? Coisas novas para você continuar jogando. Eu acho isso bem legal. E a regra muito básica, acho que todo stand-up deve seguir, que outros não seguem, mas que não são tão legais, assim, eu acho que principalmente R-Type, a série Darius e Thunder Force faz muito bem, é os tiros serem realmente diferentes e bons de você usar. E tem, sim, muito jogo que o Power Up é ridículo, vê só um tiro que presta, os outros tiros não são interessantes, não tem muito, tu não sente utilidade no jogo, e nesses jogos fazem muito bem. Então é uma outra cartilha boa aí de shoot'em up, é ter realmente power-ups que fazem a diferença no jogo e são realmente bem utilizados com estratégia, sabe? É, isso daí é, não, não necessariamente é um tipo, é um problema assim que você vê só em shoot'em up, mas é, essa ideia de tipo, ah, você tem o seu kit principal de ataque, defesa, etc, de ferramentas do seu personagem, e você pode achar ou trazer pra fase ferramentas diferentes, né? Tipo, como você disse, ah, tem, os power-ups às vezes são ridículos, eles não fazem nada de diferente, só tipo, sei lá, deixam o seu tiro mais largo, um pouco mais forte, mas não tem realmente uma função diferente ou alguma coisa assim. É muito maneiro quando o jogo consegue pegar e tipo, te dá conjuntos de power-up ali, que primeiro você pode mudar a sua experiência como jogador de acordo com o seu estilo de jogo, né? Tipo, como vocês tinham falado antes, ah, esse aqui é mais berserker, ele gosta de ir pra cima e tal, e aí o jogo te dá a opção de, por exemplo, digamos, usar uma espada gigante, chegar perto e bater em vez de dar tiro, né, Léo? É... Vou fazer meu trabalho então... depois. Ou então, tipo, ah, esse cara aqui, ele não gosta muito de mirar, ele só quer se focar em sobreviver, então bota um tiro que é um laser teleguiado. É... E a maneira, uma coisa que eu gosto muito, mas que eu não vejo muito acontecer, é... No geral, assim, quando é feito, é muito, muito legal, é que tem algumas situações no jogo que ele meio que te obriga a sair da sua zona de conforto e meio que te força, não força, mas te incentiva muito a tentar outra combinação de poderes, outro tipo de estratégia, né? É, porque, por exemplo, você às vezes, você geralmente vai ter um tipo de tiro que é seu favorito e você vai zerar o jogo inteiro com aquele tiro, com aquele power-up, com aquele equipamento, com aquela estratégia. É, mas tem uma outra fase que aquilo simplesmente não funciona tão bem e te obriga a testar outras coisas, tipo, ah, vou testar esse tiro aqui que é um bumerangue que eu nunca usei, mas que nessa fase especificamente funciona muito bem. Pô, eu acho muito interessante, sabe? Porque faz você sair da sua zona de conforto e experimentar o jogo de uma maneira diferente. Isso tem muito a ver com alguns dos bullet hells modernos, assim, que eles têm formas de... Os bullet hells modernos, eles se centram muito mais na defesa, em esquivar os padrões de tiros, do que propriamente em pensar situações ofensivas, que lembrariam mais jogos de ação e aventura, assim, uma coisa menos sair daquele nicho fechado da estética do bullet hell, assim. Então, a maioria das vezes, os tiros são só um tiro que vai pra frente, um tiro que segue os inimigos, e um tiro que é aberto, assim. É. Um raio concentrado. Não são diferenças reais, assim, dentro de como você proporciona uma coisa ofensiva. Os diferenciais que eles usam são mais nos padrões que os inimigos emitem e tal. Eu acho que justamente por isso que um pouco que o bullet hell vira uma coisa de nicho, eu acho que hoje em dia. Porque o fator imediato, o fator de apelo imediato, da variação de possibilidades de desafios imediatos quando você tá jogando, não tá tão presente assim. A pessoa não consegue perceber o apelo imediato daquilo, sabe? O Bullet Hell é tipo o cara que já é cascudo e quer virar um cabelo do Zodíaco, como eu falei, porque ele tem que, ele tem que subir pro sétimo sentido, olhar o padrão ali no cu do pixel e botar a nave dele em um milímetro de distância entre outro tiro, sobreviver, falar, caralho, eu passei dessa saraivada aqui. É o nicho do nicho do nicho, né? É, exatamente. Larga toda a força dele e bomba no new chef, tentar matar ou se não tentar sobreviver de novo, cara. É algo bem bizarro. Falando desses negócios das armas e tal, acho que o jogo mais interessante que eu vi ultimamente, mas não, porque faz um tempinho, foi o Mi Force. Vocês chegaram a jogar isso? Mi Force? Você me mostrou. Pra 3DS? Pra 3DS. Eu acho que eu vi alguém jogando. Mi Force, você diz, é com aqueles bonecos lá do Wii, os Mi. É um joguinho de plaza, não é? É um joguinho de plaza. Cara, é muito maneiro. O sistema que eles fizeram, assim, quando você passa pelas pessoas com 3DS, elas, tipo, vão pra sua praça, né? E aí, quando você tem alguns jogos, você pode jogar que você usa essas pessoas. E aí, no caso do Mi Force, cada pessoa vira uma arma pra sua nave. Irado. Aí é um shoot-up normal, uma nação andando e tal. Só que aí você, cada, dependendo da cor da camisa da pessoa, ela é uma arma diferente. Então, tipo, você vai jogando o jogo, encontrando as pessoas com quem você passou e você vai equipando essas pessoas na sua nave. E aí você pode escolher, tipo, qual arma que você vai usar, e você pode usar umas pessoas só pra fazer upgrades às armas. É bem diferente, assim, eu achei bem, bem, bem maneiro mesmo. É, mas isso é uma coisa muito maneira e específica que a Nintendo fez pra explorar a parte de socialização do 3DS, né? Que, tipo, acho que a maioria dos joguinhos de plaza você tinha algum benefício ou você, tipo, você tinha uma condição muito maior, melhor de passar do jogo, baseado em, tipo, você continuar encontrando pessoas e interagindo com elas usando o 3DS, né? Sim, mas eu acho que mesmo se você tirasse essa parte do social do jogo e deixasse só como armas diferentes, já seria um jogo com uma variação muito maneira do estilo shoot'em up, sabe? Uhum. Apesar dos inimigos serem normais, tipo, é sempre o mesmo padrão, essas paradas que a gente já falou, tinha esse sistema de armas assim que eu achei bem diferente, sabe? Uhum. Ah, né, que é um pouco que evidencia a possibilidade de experimentação que tá dentro desse gênero, que é uma coisa que eu acho curioso hoje em dia, que você vê vários gêneros diferentes, que roguelike era uma coisa de nerd trancado em casa dos anos 80 que ficou super popular hoje em dia, os adventures, cara, eu acho que literalmente todo gênero que era obscuro, visual novel, todo gênero que foi obscuro na tipologia dos videogames, foi ressuscitado, reconceituado de uma forma que apela pra jogadores de hoje em dia, mas eu acho que não o shoot'em up. Com a exceção do Undertale, mas Undertale não é 100% shoot'em up. Né? Tem um elemento ali. Tem um elemento ali. Tem Nier que tem alguns chefes que tem meio que vira um shoot'em up, sabe? Uhum. Tem mistura. Não, mas isso é o Yoko Taro, que é um maluco e ele poderia sacar uma visual novel, ele poderia sacar, tipo, 40 minutos de Quick Time Event, que acho que seria coerente dentro daquele processo dele. Mas tem espaço, né? Pra ver próprio, por exemplo, um jogo que foi, que quebrou isso também um tempo atrás, foi o Radiant Silvergun do Saturno, que você vai ganhando experiência conforme você vai jogando, e você vai ficando mais forte só pelo teu tempo de jogo, não pelo que você faz no jogo. Então, um dos macetes que a galera faz é você deixar seu Saturno ligado, que conta como tempo de jogo. Então, próxima vez que você for jogar, você vai estar mais forte, sabe? Tipo assim, é que nem a vida real. Quanto mais você joga, mais a sua nave fica mais forte, mais experiente, sabe? Não necessariamente, né? Mas eu acho que o Radiant Silvergun, ele, agora que você falou, o sistema que ele tinha pra Saturno, você ganhava mais continue. E aí você... Isso é até um sistema que eu repliquei um pouco no InXtremes, que tem um... Que você meio que tem uns pontos de experiência, que são os seus scores somados, e você vai ganhando mais continues ao longo do tempo. E esses continues servem pra você ir um pouco mais longe no jogo. É uma coisa que o Port Ikaruga pra GameCube faz também, que pra justamente ter esse acesso, assim. Mas ele, a versão de fliperama, ele tinha um sistema de level up oculto, que acontecia conforme você conseguia fazer ponto dentro do sistema de score dele, que era absolutamente bizantino. Bizantino, muito bizantino, obrigado. Bizantino, rocambolesco, barroco, eu diria. Não sei se alguém jogou Radiant Silvergun, mas você tinha... Era uma versão um pouco mais elaborada do Ikaruga, mas você tinha inimigos de três cores diferentes e você tinha que combar acertando trios de inimigos dessas três... Ah, sei lá, era um negócio louco pra cacete. Bem típico da Treasure. Primeiro eram trios, depois quartetos, depois cinco, depois seis, depois foda-se você, porque aí já perdeu a conta. Ikaruga é um formato de Haikai, quase. O Radiant Silvergun é pentâmetro iâmbico, sabe? Caralho, agora nós estamos na poesia que eu nunca quis estudar direito na faculdade, que beleza. Cara, estudar poesia é uma coisa bastante útil pra game design, eu vou falar pra vocês. Agora que a gente puxou o Radiant Silvergun, que provavelmente é a coisa que eu mais tenho vontade de falar desde que a gente começou, a Jéssica tava falando do... Eu tô com Lords of Thunder na cabeça. Mas a gente tá falando do Rhapsody. O Lords of Thunder era foda pra caralho. Foda pra caralho. O Thunder Force. O joguinho. Nossa, me deu umas lembranças. O Lords of Thunder é lindo, cara. Mas ela tá falando do Thunder Force. e de que era um jogo que levava o poder do teu sistema, até do teu videogame, do teu fliperama, até a última potência. E durante os anos 80, durante a primeira metade dos anos 90, o shoot'em up, ele era o technical showcase, assim. Ele demonstrava o que melhor dava pra fazer com aquela tecnologia, assim, era o bang for a buck. Ele, mal comparando, era o equivalente daquela da campanha de single player do Call of Duty do ano, sabe? Você tem um monte de set pieces pra mostrar que o teu investimento ali valeu a pena. Valeu, assim, a pena, é. Pra uma coisa de show-off. E aí, quando você tem a mudança do 2D pro 3D, mesmo aquele 3D bem ruimzinho do começo, aquilo que significava o avanço tecnológico. E por isso eu acho que isso sinaliza um pouco a derrocada do shoot'em up, da popularidade do shoot'em up, né? Pesado, né? Que o shoot'em up era o Call of Duty da época. E eu acho que o Radiant Silver ganha o iHunter, da Square, pra PlayStation. Da Square. Eles sinalizam, eles são um pouco o último grande salve do shoot'em up ali na metade dos anos 90. Mas, gente, pode entrar nos 3D ou não? Pode. Pode. Eu sei que você vai falar de Sin and Punishment, vai logo. Não tem ordem específica, não. Na verdade, não. Eu ia falar de Star Fox, na real. Também pode. Não, mas olha só, Star Fox é 3D? Ou ele é um breguete? Você tá falando do original. O original é considerado 3D. É 3D, tinha um chipzinho 3D. Lá na fita pra poder renderizar 3D, o caramba. O que é 3D? Que tipo de 3D? Exatamente, isso aí. O Jandê pensou mais que eu. O que é 3D? Realidade? O que é realidade? Ih, rapaz, aí vocês complicam. Também os personagens se deslocam no tempo. Seriam eles 4. Cadê o eixo Z do Star Fox original? Qual é o eixo Z? Pra frente. Pois é, né? Você tá sempre indo pra frente, né? Não, mas não. Mas aí, no caso, quem se desloca é o cenário. Você se desloca no game. De os tiros. Tem razão. Eu vou calar minha boca. Fui vencido. Mas é a mesma coisa no Space Harrier ou no Afterburner. Eu acho que lindo. Desses aí, eu acho que inicialmente deu mais liberdade, particularmente eu gosto muito, foi a série Panzer Dragoon, né, cara? Que você podia olhar para as direções, né? Você podia olhar para frente, para trás, para os lados. Você podia marcar vários inimigos na tela ao mesmo tempo. Tinha rotas diferentes no cenário que você podia pegar e tal. Então, né? Importante dizer, tinha laser teleguiado também. Deixa eu perguntar uma coisa. Onde é que o Wild Gun se encaixa nessa parada aí? Ele é run and gun, na real. O Wild Guns é tipo Blood Brothers. Você tem uma tela só e você fica. Você não corre pela tela, você fica parado. Mas você corre pela tela. Não, você anda de lado, você não vai pra frente. Só de lado. É uma variação do Virtuacop. Porque se você for botar isso. Sua cópia é Rail Shooter. É, porque se você for botar isso aí, você tem que botar, exemplo, jogos que até são mais semelhantes a Shooting Ups, como Comandos, Mercs, que você. Há um soldadinho que vai andando pela tela, e a tela vai scrollando e você vai matando, entendeu? Então, mas navinha já é outra coisa. Se a gente for global, isso aí já era shooter, né, cara? Entramos num tópico profundamente polêmico que é a taxonomia do shoot'em ups. A gente ainda vai falar de Twin Stick Shooter também. Tem como? Porque tem uns cutting ups, né? Tem uns cutting ups que é os bonitinhos, que é o paródios, os shoot'em ups. Aquela desgraça que chamam de otomédios. Tem que é febre no Japão, né? Que são os. Qual é o nome daquele gênero? Das bruxinhas, das menininhas. O Toho, isso aí. Que são jogos excelentes, tá? Muito bom. Toho é o Bullet Hell das superfícies. Matar menino do o subgênero foi, é um subgênero que fez tanto sucesso que é um gênero, cara. Gênero. Eu acho que o Toho ele é um Bullet Hell clássico, mas a gente pode dizer que o Toho quase virou um subgênero pela quantidade de jogos derivados que tem, né? Seria um subgênero Bullet Hell dentro de shoot'em up? Jesus. Alô? Quem tava falando de Star Fox mesmo? Tem que entrar aí. GG. Era eu, sim. Eu tava falando de Star Fox, porque ele tá nessa categoria de on-rail shooter, né? Ele tá... Apesar de que ele tinha várias paradas que eu curtia também, até então, quando eu joguei o primeiro Star Fox, eu não tinha ainda um conhecimento amplo de muitos shmups. Mas quando eu joguei ele, eu achei incrível o que você podia escolher seus caminhos e tal. E tinha o tiro carregado, que eu achava incrível. Achava muito maneiro Star Fox. E o 64 explodiu ainda mais na minha mente quando eu joguei. O maneiro do Star Fox que ele tinha aquele tom meio cinematográfico, né, GG? Sim, exato. A preparação pra cada fase. Nossa, era demais, pode crer. Esse tom cinematográfico, acho que era o que fazia diferença. Por isso que virou uma das minhas franquias favoritas, porque realmente parece, né? Tanto que esse último, apesar de ter sido ruim por causa dos controles e tal, o Zero, é... cara, a Nintendo fez até um episódio de anime pra promover essa merda, cara. Ficou iradíssimo. Pô, qual queria um anime de Star Fox? Cara, eles poderiam ter investido no anime em vez de investir no jogo, né? Deviam ter patrocinado aquela série de fã, né, também. Tava rolando. Sim. Ah, é? A Fox Space, eu acho. O triste é o IGN dando review, né, cara? Dando nota medíocre pro jogo, um jogo de 95, né, cara? Star Fox 2? Dragon era uma série que eu sempre quis me aprofundar, assim, eu sei lá, eu devo ter testado ele no Saturn e nunca mais, assim. E aí, eu sempre quis me aprofundar nessa série, e aí por muitos anos depois eu achei que o Dragon, que eu não lembro, o Drakengard era Panzer Dragon, e na minha mente eu ficava confusa, porque, tipo, eu ficava pensando, tipo, mas pô, esse Drakengard não era tipo Shima, por que que tá, tipo, ação agora? Eu ficava muito confusa. É porque o Drakengard, o nome dele em japonês, se eu não me engano, é Dragon Dragoon. Isso, exatamente, por isso que eu ficava confuso. Pô, mas o Panzer Dragoon virou RPG, ó. É, com sabe. É, o Adel. Ah, isso aí eu já não sei, não manjo. Essa série eu realmente já não manjo tanto. É, o Panzer Dragoon que eu joguei foi o Horta do PlayStation, do Xbox original, aliás. Sim. Porque o primeiro RPG foi o Adel. Teve o Zwei, que é tiro igual o primeiro, e depois teve o Adel e depois o Horta. Zwei, eu acho esse nome tão Zwei. Zwei. É porque é dois, né? É alemão, né? É Zwei. É alemão. O nome do jogo é Panzer você Dragon. Já tem Panzer, né? Tipo, você já tá tratando Panzer, tanque em alemão. Cara, vamos colocar coisas em alemão nessa merda, pra caralho. É, mas assim, uma coisa que a gente não falou, né? Que eu acho que é importante dizer. Uma coisa que atrai muito a galera jogar jogo de navio em geral é que é um daqueles poucos gêneros que sempre te dava aquela sensação de cartaz ao você vencer um desafio, sabe? De você sempre vencer. É uma sensação muito boa no jogo de navio, que, cara, primeiro, não é pra qualquer um. Segundo, tem que ter muita dedicação. E terceiro, cara, sempre é muito recompensador, sabe? Aquela sensação que, às vezes, você tá full power up de destruidor, cara, de você... varrei a tela inteira, cara. É realmente muito legal. Tinha um jogo de PC que eu jogava muito, mas eu nunca depois achei esse jogo, assim. Ele veio em algum CDzinho com aquelas revistas, sabe? Tipo, de mil jogos de PC. Ah, deve ter sido Tyrion. É, não, então, o que eu tinha chamava Demon Star. E, porra, eu amava esse jogo. Era muito, muito foda. Mas eu nunca achei mais esse jogo. Ele veio em algum CD e eu perdi esse CD. Até não tem mais jogo, fodeu. Foi pro limbo. Ah, mas você não. Mesmo, tipo. Então o nome do jogo na revista tava errado, que você tá falando Demon Star? Era Demon Star. Com esse nome. Não, eu nunca mais achei com esse nome, exatamente. Escreve o jogo aí. Ora, ele era. Não, ele já taquei no Google aqui, eu já achei. Pronto, já achou? Como assim? Opa! Eu taquei no Google. Ele era um shmup vertical. Era isso que eu ia fazer. Porque o que acontece? Não tem muito tempo, minha esposa também tava com um jogo na cabeça. E ela não sabia qual era, só sabia isso, que era jogo de dessas que vem com revista, CD-ROM. E aí a gente no metrô procurou no Google, foi procurando lá, procurando, ela lembrava o nome da... Ela lembrava que era da Sierra, e aí a gente procurou, porque aparecia Sierra no começo, e a gente procurou e achou, eu já esqueci qual jogo. Mas a gente achou lá na hora. Era o Wing Commander? Ah, não, era Wing Commander, era um de exploração, meio de dungeon. Esse, pô, interessante esse Demon Star aí, hein? Ah, não, você achou? Que magia negra você fez pra achar esse jogo? Eu juro pra você que eu procuro. Eu não Google. Deve ser os algoritmos do Google que já me tratam como um pária, sabe? Eu procurei muitas vezes esse jogo, não achava nada. O joguinho que eu joguei quando era pequena, que veio da revista do CD-ROM, não consigo lembrar nome. Google, me ajuda, por favor. Download. Esse jogo. Download. Sem ser Zipcher. Ele era um desses jogos que eu realmente eu ficava muito grata, assim, só que ele é um desses jogos que não tem fim, assim, tipo, sei lá, você tá no nono estágio e você mata um puta chefão, assim, você recomeça tudo de novo no raro. Da loop. Nem nada, é da loop. Nessa sensação de recompensa mesmo, que eu já tinha conseguido uma vez até zerar. Tipo, você começa normal, não tem nem como escolher dificuldade, pelo menos na build que eu tinha era assim. Tinha direto no normal, esperava ir pro hard. Eu consegui zerar no hard até, mas mas aí tipo, foi foda, você tem que fazer coisa e aí desliga a PC. Então. Não, é jogo que lupa mais difícil, tipo é, né? É um jogo que é, por curiosidade, que é legal de fazer o loop, é o Truxton, porque ele tem 7 finais e cada final vai contando uma parte da historinha. Então, se você conforme você vai virando, você descobre que o vilão é teu pai, que, pô, aí no outro final você tenta convencer ele. Truxton é o filho feio da série Musha também. É, como é que é o nome do original? Tatsujin-o? É, Tatsujin. Então é legal. O rei da destruição. Então é legal, sabe? Outro tipo de jogo também que já é mais recente, mas dá muito essa sensação de que você conseguiu conquistar algo, assim. E eu não vou citar um gênero, quer dizer, um nome de um jogo que já estão atribuindo a um tipo de gênero, foda-se. Mas. Que é Dark Souls. Mas ele. Você fala direito, você fala. É proibido citar esse jogo aqui nesse podcast agora, não pode mais. Qual seria o Dark Souls dos jogos de navinha? Não, então, eu ia falar de gênero, na real, que é um gênero mais recente que trouxe esse tipo de sabe, de você superar esse desafio. Mas é o puta desafio, assim, de jogos de lutinha, que é o Bullet Hell, né? De lutinha, de navinha. Jogos de navinha, que é o Bullet Hell. O Bullet Hell, cara, foi um dos jogos da Cave, ele tem uma parada foda que, além daquela cartaz que lança de você virar o Cabreiro do Zodíaco, nessa sentido do caralho, ele tem uma parada muito foda que eu sempre jogo, cara, que na boa, os caras são muito inspirados, assim, é jogos muito bonitos, a pixel art do caralho, e aquele chefe, é o tamanho da porra da Estatua da Liberdade, sempre gigante, bem animado, ultra detalhado. Tipo assim, caralho, é tipo assim, e aquela música foda, tipo assim, cara, é tipo aquele, tipo assim, aquele show de heavy metal, que tu vai lá no show do Iron Maiden, e tô ouvindo a música, tá doido pra ver o Ed, sabe, cara? Ah, qual Ed vai vir agora? Tipo, pô, dessa turnê, sabe? É aquela parada assim, maneira. Só que tu tem, aí o jogo fala assim, ó, te fez isso aqui pra você, maneiro, te fez essa turnê aqui pra tu, ó, tu vai ter que merecer chegar aqui. É. Aí, só que nem todo mundo tá disposto, né, cara? É foda. Mas é engraçado que o Bullet Hell, pelo menos como eu vejo, ele é meio que o oposto da Power Fantasy, né? Porque você é extremamente frágil, você tá num mundo que você. Basicamente tudo te afeta, assim. E o desafio muito supremo num Bullet Hell, que é você conseguir chegar até o final sem usar um continue, é uma coisa que vai te exigir uma dedicação que nenhum outro tipo de jogo te exige, assim. A gente fala de centenas e centenas de horas pra um tipo de jogo específico, assim. Né? Mas eles fizeram uma paradinha legal, cara, que é o modelo desses jogos novos, tu tem tipo. Um poder especial fodão, tipo assim, que você absorve os tiros e você rebate tudo contra, contra o chefe. Então, qual o lance do jogo? É você ver a wave que você aguenta tancar, essa aqui eu aguento desviar, e guardar o especial pra que tu sabe que tu vai morrer, sabe? Que você não é bom ainda. Então, tem aquela estratégia, não, cara, vou guardar pro momento certo, no último segundo, aí você vai. Pô, uma série que faz muito isso, que é muito bom, é o Giga Wings, né, cara? E é tão exagerado que quando você solta na tela, pô, parece que realmente tá na explosão galáctica, compadre. Que fica tudo. Porra, é bonito. Literalmente. É. O cenário. É bonito então, de se ver. Porra, sensação, e é gratificante. Somente aquele do primeiro jogo, o Raijin, você joga aqueles tornados de fogo na tela. Ah, morre tudo, desgraça! Não, não, o Giga Wings, que 1 e 2, você tem pra jogar de 2 players, né? Então tem a estratégia de 2 players, porque tu fala assim, cara, você vai tancar aquela wave que eu tanco a próxima, que dá tempo da tua carregar, entendeu? Exatamente. Então você fica fazendo essa. Você solta as duas bombas ao mesmo tempo. Vambora, vamos fazer de grama aí. Não, pode continuar aí, cara. Não, me empolgo demais, cara. Poxa, isso falaram uma coisa interessante mais atrás, quando que foi da virada do 8-bits pro 16-bits, que é, assim, o negócio que eu sempre falo quando a gente tá trabalhando lá no Rocket Boy é a importância do Parallax. E é quando você vê realmente que eles, tipo, você tava falando do Thunder Force 4. Eu não ia falar isso em todo jogo, cara, só no Rocket Boy não. É, ok. É muito importante. Mas que assim, como eles conseguem fazer toda a impressão lá do cenário em 3D e da profundidade e tudo isso. E acho que onde você mais vê isso, que é um jogo que tá, pelo fato de ser um jogo que tá em movimento constante, é justamente no shoot 'em up. Mesmo um jogo que é no espaço, assim, que tipo, as estrelas todas teriam que estar se movendo ao mesmo tempo ou não se movendo, eles dão um jeito de botar uma profundidade nas estrelas que dificilmente tem. Fala aí, fala tecnicamente o que é o efeito parallax pra gente poder elucidar pra aquele que não nos ouve e acha que o Parallax é o Lanterna Verde lá quando fica puto. Que horror. Bom, o Parallax é quando você separa o fundo em assim, é uma das formas de fazer, né, mas você separa o fundo em tiras cortadas e coloca elas para se mexer em velocidades diferentes para fazer a ilusão de profundidade no cenário. Que é uma coisa que tá muito em voga hoje em dia com HTML5, CSS3 também, o pessoal de desenvolvimento web tem usado muito, e que a gente de videogame conhece há bastante mais tempo. Acontece, por exemplo, quando você joga um jogo e vê o fundo se mexendo em camadas em velocidades diferentes, né? E como teu cérebro, como teu cérebro completa, né, as informações que são as entradas de informação de modo que tudo faça sentido, que é o princípio, por exemplo, por trás de mágica, né? A moeda apareceu, onde é que ela tava? Atrás da minha orelha, óbvio. Ela tinha Tem uma fase no Sonic Mania que tem isso, que é a Metallic Madness. Metallic Madness, isso. E é basicamente o mesmo efeito de quando você está viajando de carro e você olha para o lado e parece que as coisas estão andando do lado de fora, né? Quando na verdade você está andando. Isso é o efeito Parallax, isso é uma coisa da... Não sei se era semiótica, seria a ciência, não sei qual é a ciência. É a Gestalt. É a Gestalt, pronto. É a ciência Gestalt. Tem um game, tem dois na verdade, que eu me lembrei que faz isso muito legal também, mas um deles é meio Metroidvania, quer dizer, tem dois que eu vou mostrar que é Metroidvania, mas eles têm uns momentos assim que eles viram meio shoot 'em up, que é o Song of the Deep, não sei se vocês já viram. Songs of the Deep, ele é um jogo que você passa tipo todo dentro da água, assim, você vai controlando um submarinozinho e tal, e ele tem esses efeitos Parallax também, de você vai vendo coisas na frente, assim, enquanto a menina tá nadando, etc, é bem maneiro. O Ori and the Blind Forest também tem muito disso, é muito bonito, inclusive. E no meu querido, que eu sempre vou citar pra raiva do Ruby, o Nier Automata também. Mas ele tem uma birra foda com o Nier Automata, e eu gosto muito de citar Nier Automata, porque ele é um suprassumo de vários gêneros. A geração de 16 bits arcade naquela época, né, CPS1, MVS, Taito, Type D, etc., elas foram muito importantes para os shoot-em-ups também. Primeiro que foi para quantidade de sprites na tela, que pô, deu para você botar muito mais inimigos, balas, deixar o jogo muito mais interessante e assim, vivo, né? O Lime Show e o Parallax, vocês falaram. E cara, uma coisa que pode ser boba, mas é o número de cores. Porque uma coisa que você tem dificuldade na geração 8-bit, por exemplo, Nintendinha, etc., é porque você não tinha uma paleta grande de cor, então você não conseguia fazer um fundo diferenciado para o primeiro plano, segundo plano, e também deixar as balas bem distintas para o jogador. Então, mas só no final da vida do console, tipo, sei lá, Crisis Force. Então o fato de você Crisis ter... Force, ele põe o Nintendo pra berrar enquanto roda. Então o que você vê muito shoot-up é o primeiro plano muito vivo, e o segundo plano sempre com as cores mais pastéis, mais mortas, pra você ter, realmente poder diferenciar o que é cenário e o que realmente pode te matar. Entendeu? Uhum. É uma coisa que jogos antigos faziam isso muito mal. Principalmente jogo de computador, Amiga, etc. Você tinha uma paleta de 16 cores pra tudo, então você não conseguia diferenciar que era cenário, que podia te matar. E os 8-bits também, né? Nintendinho, apesar de ter jogos excelentes, cara, é uma experiência ruim. É Flickr o tempo inteiro. Quem conhece Flickr é quando você realmente estoura o limite de sprite do console na tela e ele fica piscando pra poder simular que tá aparecendo mais imagens na tela. Porque o Nintendinho, se não me engano, tinha um limite que a cada... Tipo, ele imprime a imagem por linhas, né? Os consoles retrô em geral todos são assim, até o Neo Geo, é sprite por linha. De 8-bit. 5, 6 sprites por linha, mais ou menos. 8-bit eu só me lembro de Macross no Nintendinho. Acho fraco. O Macross ele roda até ok, ele não dá muito flicker não. Agora, nós estamos pensando nas coisas meio. Até os da Konami dão merda. Sim, é porque não adianta, os caras queriam, né, como que nem jogos de hoje, né, puxar o console ao limite, então os caras, cara, faziam o que dava, né, não tem jeito. O famoso dois players do Double Dragon, que quando um fica em cima do outro, fica rosa e fica piscando, né. A gambiarra é a santa padroeira do desenvolvimento dos jogos, né, cara. E eles descobrem essas gambiarras tentando forçar a barra, né. E é engraçado hoje, é uma coisa que eu acho que eu posso partilhar com o Lucas e com o Jandê, é que assim, a gente está desenvolvendo um gênero que é hoje em dia retrô, com muito mais tecnologia, com muito mais capacidade de processamento do que a gente poderia ter naquela época. Na então, época acho que para os desenvolvedores de hoje em dia, no caso é a gente, a outra meia dúzia de pessoas que faz jogo de navio, a gente, o Zoom, que é o criador do Toho, e mais meia dúzia de coitados, a gente está procurando inovações em pensar essas coisas antigas, mas com uma outra ótica, sabe? Com pensar um outro tipo de desafio, assim. É, porque essas limitações, né, cara, que vocês não têm hoje, também destruir a parte do jogo. É um exemplo muito clássico de um jogo aí, Fadon, que é o Gradius 3 do Super Nintendo, famoso slowdown Gradius, né? Por que isso acaba com o jogo? Porque o jogo, o fato de você estar sem power up, o jogo flui normal. Cara, só o fato de você estar full power up, o jogo fica em constante câmera lenta. E qual isso nem sempre é ruim, né? Que às vezes dá pra jogar com mais facilidade. Então, mas sabe por que era esse ou power up? Não, mas até seu tiro sai lento, então não é uma coisa benéfica. Sabe por que ele é ruim, né? Então, porque ele é ruim. Porque você, como você falou, shield up é uma memória muscular também, isso é reflexo. Então, como o jogo não mantém uma velocidade, quando, por exemplo, você chegou naquele desafio e tá muito lento demais, e de repente às vezes fica rápido demais, porque tem algum boss que tira algum power up teu, então ao invés de você perder um power up, do nada o jogo de estar a 10 por hora pula pra 30 por hora. E você não tá esperando aquilo. E acaba te controlando, porque você tá se movendo a 10, foi pra 30 de repente. Cara, todo cálculo que você tem na tua mente muda completamente, e, cara. Vou nem falar quem fez um jogo aí que tá com esse problema aí de slowdown. Que é? Claro que não. E quando eu joguei a primeira vez, eu joguei no streaming. E eu falei, que slowdown incrível feito de propósito. E parecia. Não é um bug, é uma feature. É feature. Foi! Que mostra, né? A gente. É complementar o que eu falei, a gente não tem os problemas que a galera tinha naquela época, mas a gente tem problemas de outra ordem hoje em dia, né? Uhum. De um jeito ou de outro, você não vai achar sem problema. É, cara, se a gente quisesse não ter problema, a gente não fazia jogo. A gente trabalhava com, sei lá, mercado financeiro, controle de tráfego aéreo, uma coisa menos estressante. Porque, porra... Uma coisa menos estressante. Eu faria uns jogos, né? Esses trabalhos mais fáceis. Neurocirurgia, né? Tranquilas. Se não quisesse erro, não fazia software, porra. Se você quiser um mundo sem bugs em software, vá para 1930. Com certeza não haverá bugs em software em 1930. Mas o mundo dos jogos ficou uma parada tão enxuta, né, cara? Que se virou negócio, né? Que o cara lança o jogo bugado, depois lança a versão enhanced ou definitiva com os bugs É o shovelware, né? Dá para fazer até uma discussão inteira sobre shovelware e como o mundo onde a gente vive hoje possibilita o shovelware progredir, né? Como modelo de mercado. Como modelo de negócio. Você permite que o shovelware possa obter algum sucesso, porque você tá na era do middleware, na era do update, na era do patchzinho de correção. E aí dá pra resolver tudo, né? É, coisa que há 10 anos, há 10 anos. Nem tudo, né? Mas Effect Andromeda tá aí, né? O fracasso, né, cara? Sim. É complicado essa opção de, tipo, a gente pode lançar o jogo early access, né, incompleto e tal, bugado, e, tipo, é complicado, porque isso dá muito espaço para as pessoas serem mau caráter, como você falou, de, tipo, lança o jogo todo fodido e depois vende a versão enhanced, que é, tipo, ó, consertei os bugs, tipo, e botei um pouquinho de conteúdo a mais, mas, ao mesmo tempo, também é um espaço muito bom pra gente conseguir ter acesso a um ambiente de testes grande e garantir que quando o jogo tiver de fato lançado, ele esteja bem polido, sabe? Tipo, é uma faca de dois gumes, assim, a parada. E realmente rende um podcast inteiro só disso. Eu acho, o Floco, que é só uma questão de transparência. Quando você me entrega, por exemplo, uma vez você e o Kim, não lembro qual dos dois foi, colocou no meu telefone, que na época era um Android, um build do Wrecked Boy. Tá? Uhum. Aquele build, eu nunca achei nenhum bug nele, mas é só porque eu não achei. Porque tinha, porque é software. Então tinha bug. Ou era uma coxa de retalhos, uma coxa de. Como é que se fala? De gambiarras e tal, que os bugs estavam todos na quarta camada, mas tinha. Ô, Pivô, diga. É que você nunca apertou três três dedos ao mesmo tempo na tela. Cara, eu acho que eu não apertei três dedos ao mesmo tempo. Aliás, eu tenho muita saudade daquele build de Android que eu tinha no Racket Boy. Mas olha só, o que acontece? Se você me fala que isso é Early Access, que não representa uma versão finalizada do jogo, eu joguei esses dias um tal de Takeover, que é um beat'em up, que tá em Early Access, que o final é um negócio completamente sem sentido, mas eu achei maneiro, e eu sabia que era Early Access. Então tudo bem, eu joguei. O final vira shoot'em up, que você entra numa nave, por qualquer motivo, que não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu gostei do jogo, a jogabilidade dele é legal, é fluida, tirando a parte do shoot'em up, que é uma porcaria. E tudo bem, mas eu sabia, olha só, esse não é o jogo final. Tudo bem. O problema mas é quando o câncer, o câncer é quando o cara entrega o jogo não tá finalizado. É isso, exatamente. É tipo assim, é que nem você no cinema, cara, o filme tem a pré-produção, né? Tem a pós-produção e o filme cinema e vê, é entregue. E vê aquela versão do Wolverine, né? Que saiu vazado. E né, é com o PowerPoint, entendeu? É. Porra, não, cara, não dá. E tipo assim, cara, isso que eu acho que a indústria tem que ver, porque, cara, a primeira impressão de qualquer jogo é que fica, porque, meu mal, você tá esperando aquela porra lançar, você pagou o preço full pra jogar aquele jogo. Quando saiu, você pagou mais caro, já que você poderia esperar alguns meses, até um ano, pegar um jogo da metade do preço. Você não, tu voltou com a sua carteira e você é sacaneado, cara. Você tá pegando um jogo incompleto, bugado, quebrado, muitas vezes. Cara, isso é um câncer na indústria, cara. Não pode ser assim. Ele acha, tudo bem, tu tá pagando o jogo antecipado, ver como é que é. Sabe que o jogo tá inacabado, mas, cara, lançou o jogo, ele tem que ter o mínimo de bug possível, cara. E não é a realidade. É, de fato. Esse tipo de coisa acontece principalmente com o jogo AAA, né? E assim. Hoje em dia, necessidade muito maior, assim, de tipo, aquela pressão pra tipo, tem que aproveitar o período Natal. São pressões e são conjuntos de exigências que, pelo menos na nossa perspectiva como desenvolvedores independentes, passa completamente ao largo, assim. Eu sou muito indie metido a besta, assim, dizer, não, quem compra jogo AAA aí sabe exatamente o que tá o problema que tá se metendo. Tem jogo ali. Mas inclui decisão executiva também. Às vezes tem os malucos que são os que botam o dinheiro na parada e não necessariamente são os que entendem do projeto e vão pressionar pro jogo ser lançado a tempo, sabe? Tipo, e aí você tem situações que nem, citando uma coisa de já mais de uma década atrás, mas você tem coisas que nem o Sonic 06 que precisava ficar pronto até o Natal e bom. Eu acho que o Sonic 06 com mais uns 10 anos dava mas aí eu acho que é a maturidade dos caras, assim, cara, vamos entregar uma gama de features boas, né, e fazendo bem, que entregar tudo e tudo quebrado, sabe? Tipo, tem muito fator que pode influenciar nisso, tipo, no jeito que o projeto é planejado, às vezes, tipo, tem tanta coisa que pode acontecer. A gente consegue fazer um podcast só pra falar sobre merda que dá na produção que faz o jogo sair cagado. Assim, não considerem-se. Lucas, quantos anos vocês estão no Racket Boy já? A gente começou em 2015, mas. Assim, a gente não ficou esse tempo todo trabalhando nele, infelizmente. Não. Ah, não, aí, ó, esperou 4 anos. Aí, pô, na zoeira aí, na boate aí, rapaz, eu vou fazer um joguinho e tá reclamando. Não, o Onyx Extreme foram 4 anos, mas... Não, foram 4 anos e meio, mas não foi todo o tempo... Todo o tempo se preocupando com, pelo menos. É, sim. A gente passou a maior parte desse... Fala, Jandeiro. Ganhou Lei Rouanet. Ganhou Lei Rouanet aí, que eu sei. Pra fazer esse jogo de comunista. Joguinho de comunista aí, ó. Joguinho de camisa vermelha. Lei Rouanet aí, ó. Tá tipo Ivete Sangalo. Tá vendo pra desmoralizar a família, né? É. Eu não quero falar nada, mas teve aquele negócio daquela lei que queria tirar o jogo. O In Extremis é um jogo que tem capeta, tem imagem religiosa e tem pinto voador. E não é uma metáfora, tem literalmente pinto voador. Tem uma fase que você atira em genitália descorporizada flutuante. Caralho, então, nossa, se isso passa... Pinhos voadores na parede do meu banheiro. Sete gatinhos. Amigos, vamos acabar? Vamos chegar ao nosso canal? A gente deu uma tergiversada aqui. Isso, agora. Não, mas esse é o gatilho típico. Aqui acontece toda semana. Quando começa a fugir do assunto, opa, tá na hora de terminar. Tá. É, quando a gente fica pra fora da estrada, acabou. Então nós vamos lá, porque chegando pro final de mais um... Não pode, que é o final do podcast. Eu gosto de chá. Muito bem, muito. O Byron já foi? Byron. Não, tô aqui. Tá aí. Aqui. Byron, não, antes, por favor, antes... Byron, dê sua consideração final sobre a navinha. Esse é o favorito do gênero. Sim. Agora é o round da violência. Vai ter que falar um favorito e foda-se. Eita, aí fala, aí fode, não dá não. Ah, vai sim, vai sim. Então, jogo de navinha. Jogo de navio. Provavelmente muitos estão ouvindo e nunca tentaram ir a fundo, né? Nunca se aventuraram nesse mundo de tiros, bombas, explosões e navinhas pra todos os lados. Mas, cara, na boa, é um jogo que se você começar a pegar amanhã, você vai curtir. Aconselho um aqui que um dos meus favoritos, se não o favorito, que é o Thunder Force 3. É um jogo muito acessível, fácil de pegar amanhã. Começa no easy, cara, não tem problema nenhum, não é vergonha. Começa a jogar, é um jogo muito maneiro, vai te levar do início ao fim, bem entretido ali, aquele metalzinho de raiz, chefe gigante, e cara, muito bom de jogar. Então, cara, jogue aí, e acho que até hoje em dia tem jogos acessíveis aí, dos nossos amigos aí que estão lançando, né? Então, curta os joguinhos novos também, cara, então, joga o jogo de navinha, é molezinha. Um atira, o outro solta a bomba. Olha só. Dependendo do jogo, vai ter um botão pra dar um desvio ali no Lero Lero. Então quem que é o próximo? Ah, acho que vai ser a quem que tava com medo. Vai, Jéssica, vai. Não. Vai por último. Você tem bom gosto, GG. Tem bom eu gosto. Eu sei, obrigada. Mas eu vou querer ir por último. Você vai por último, Leonardo, por favor. Não é pra falar o preferido, é pra falar o quê? O preferido. Cara, dê uma consideração e o seu favorito. É o The One. Você vai falar The One. Considerações finais. Comprem um In Extremis no Steam mais barato que uma caixa de bombom garoto, que deve estar custando uma baba hoje em dia. Verdade. Eu comprei e não me arrependi. Eu gostei muito. Ah, obrigado. Inclusive, se me verem bêbado aí no meio das ruas, me paguem uma cerveja também. Né? Porque eu gastei todo o meu dinheiro, meus sonhos e minhas esperanças no In Extremis. Então, é bom, pegar alguma coisa de volta. Mas, considerações finais. O Shurem é meu favorito. Cara, na época de fazer o Inextremis, foi um tempo que eu tive uma imersão muito grande de tentar jogar literalmente qualquer coisa possível. Mas eu acho que o meu favorito é o Radiant Silvergun. Porque é um jogo... Puta, muito foda esse. Não, é absolutamente grosseiro na quantidade de ideias que eles tentaram colocar ali. Que é, muitas vezes, pega um pouco com uma coisa meio incoerente, mas é uma coisa de scattershot, assim. Mas é tão criativo, e há tanta coisa ali, e são tantas ideias, cara, interessantes. E me dói muito o coração de que esse jogo, tipo, ficou preso lá no Saturn, cara. Porra. Eu acho que teve algumas versões pra Xbox Live e tal. Não tem pro Steam ainda, mas... Mas, tipo, ficou presa em videogames que, pelo menos, tipo, o Saturn eu joguei. Eu peguei um Saturn por causa do meu tio e tal. Ele pegou emprestado com os amigos dele. A gente ficou, tipo, muitos meses com o Saturn aqui em casa quando eu era criança. Então eu joguei, tipo, muitos títulos do Saturn, assim. E o Radiant Silvergun foi um deles. Mas, tipo, depois de crescida, sei lá, quando eu tive PC e fui procurar esse jogo, tipo, mano, é... Me dói, sabe, o coração de que ele, sei lá, não tá no Steam. Ele, assim, ele vale o esforço. Então, mas hoje ele tá no Steam, GG. Hoje ele tá no Steam. Não, não. Radiant Silvergun não tá no Steam ainda, não. Infelizmente, não. Que tal o Ikaruga? Que era uma outra consideração que eu ia fazer, porque o Radiant Silvergun é o meu shoot'em up favorito. Porém, o Ikaruga parece uma afirmação um pouco exagerada, mas é possivelmente o melhor jogo já feito. Ele é bem foda, cara. Isso. Num sentido, caramba, clássico de game design, é um jogo que não tem absolutamente nenhuma peça fora do lugar. E nenhum elemento na fase que tá fora do lugar. Ele pega uma mecânica e ele explora de todas as maneiras possíveis dentro de um conjunto de fases que vocês zerem um pouco menos de uma hora. Ele, como peça de estudo, como objeto estético, é uma das coisas mais incríveis já criadas nessa mídia. Porém, eu prefiro Radiant Silvergun, que é uma bagunça dos infernos. A Trezor é foda, né? Porque eu nem falo muito eles, porque tanto o Radiant Silvergun e o Ikaruga, ele é um puzzle com um shooting up, com vários... Não, ele é todos os gêneros. Todos os gêneros, uma parada só. É uma parada absurda, cara. Também eu aprecio muito esse tipo de jogo que faz esses experimentos, sabe? Que é bem experimental com gêneros e tal. Isso. Porra, é muito foda. Eu gosto. E aquela comparação de poesia que eu fiz, não é tanto à toa, porque o Radiant Silvergun, ele é um jogo completamente maximalista. Ele é tudo e a pia da cozinha. É. Enquanto o Ikaruga, que veio na sequência, justamente eles removeram todos os elementos externos pra deixar só o essencial ali. Então, e isso pra um jogo que não é é um dos clássicos formativos, como Super Mario Bros, como Pac-Man e tal, como um jogo contemporâneo, volta um pouco daquilo que eu tava falando, de que o diferencial que quem faz um jogo de nave hoje em dia tá nessa coisa do design, da proposta e tal. E eu acho que é uma coisa que expressa bem, assim. Então, joguem esses dois jogos e vocês não precisam mais jogar mais nada na vida. eu nunca tiro a razão de quem fala isso de Ikaruga, de que ele é um suprassumo de game design, etc. Porque mesmo eu não sendo programadora, nunca tendo feito jogo nem nada, eu concordo e eu bato palma e eu sei lá, cumprimento ainda uma pessoa que fala isso. A gente faz um espelho. Eu deixo apenas com Ikaruga, Rainha, Dark Souls, Nadinha. Pode crer. Não tem Radiant Silver Gun no Steam, mas tem, além do Ikaruga, como vocês já comentaram, tem um que é muito cuspido, encarrado, escarrado, carrara, desses caras todos, que é um chamado Star Saviors. E ele, inclusive, a digitação ali, galera. Ele, inclusive, ele se vende como inspirado por Ikaruga, Raiden e Radiant Silvergun. Enfim, tem alguns outros desse estilo, é que eu lembrei deste agora. O Satazi também. Inclusive, ele tá R$1 pra comprar agora. Vou comprar. Ah, mas Pivoto, é meio ruim, cara. É mesmo? Mas é R$1, cara. É meio ruim. eu sei, mas mesmo assim, cara. Ó, um joguinho bom que tem moderno aí é o Ghost Blade HD, cara. Muito bom. Ah, Ghost Blade HD. Amigos da Double Dash, Jandê primeiro. Cara, eu vou recomendar o que eu falei agora primeiro, que é o Phantasy Zone 2, tanto do Master System quanto do 3DS. Cara, se você quiser jogar um jogo que você controla uma nave alada, sentiente, com traumas de infância, e uma trama que remete aos prequels de Star Wars, com coisas tipo colapso do sistema planetário, drama familiar, dupla personalidade, joga Phantasy Zone 2, apesar de que nada disso aparece no gameplay, só num texto gigante no início e no final do jogo. A melhor estilo anos 90, né? Estilo anos 90. E no jogo mais fofo que você vai jogar na sua vida, mas essa história bizarra de embargo econômico e guerra interplanetária e dupla personalidade e essas coisas todas. Tanto a versão do Master System quanto a do 3DS são ótimas. A do 3DS é bem interessante, assim, porque quando saiu o Phantasy Zone 2, ele foi direto para Master System. Ele não foi feito para arcade como o Phantasy Zone original. E aí, por volta de 2008, assim, aquela M2, uma desenvolvedora do Japão, eles refizeram o Phantasy Zone 2 como se fosse um jogo de fliperama dos anos 80. E assim é perfeito, é maravilhoso. Você já jogou o Super Phantasy Zone? De Mega? Já? Eu tenho a fita aqui, comprei. Ah, tá, só curiosidade. O Super Phantasy Zone é muito maneiro também. É muito maneiro. Eu não boto muito defeito nele, não. Mas o Phantasy Zone 2 Deluxe, né, que é o que eles chamam, ele tem umas coisas assim que resolvem esses problemas que a gente até falou mais cedo, tipo, porque se você tiver num chefão com todas as armas que você conseguiu durante o jogo, aí você morre, aí acabou, você não consegue mais jogar o jogo porque sua nave vai estar lerda, sem arma e com pouca energia, e aí isso meio que mata pode matar uma partida, e e ele resolve isso assim de formas inteligentes, sabe? É, ele traz a loja pra você fazer compras. Exatamente, ele traz a loja. Então se você tiver dinheiro, você põe lá e você pelo menos consegue ficar rápido. É bem legal, cara. É um jogo diferente da maioria dos shoot 'em ups, assim. Nunca vi uma outra série de shoot 'em ups parecida com Phantasy Zone, nesse sentido que você consegue ir pra um lado pro outro, controlar a velocidade que você vai fazer as coisas, depois comprar coisa e mudar, assim. Muita coisa diferente. Lucas Tias. Cara, o shoot'em up favorito não é nem por questão de necessariamente qualidade do jogo, mas mais por questão pessoal mesmo, porque foi o primeiro que eu tive a oportunidade de jogar em casa. Tyrion 2000, que vinha naquele CD-ROM lá cheio de joguinho, e eu ficava jogando com meu irmão. Foi provavelmente o shoot'em up que eu mais joguei quando eu tava começando a poder jogar no computador aqui de casa. E em questão de recomendação, bom, um que eu acho que é interessante, que a gente, não sei se a gente chegou a comentar aqui, se comentou foi bem por alto, e que é relativamente acessível, é o Jamestown. Eu acho que ele é uma porta de entrada legal. Maneiro, sim. Eu acho que principalmente pra quem quer começar a conhecer o gênero, eu acho que ele é um exemplo muito bom, ele vende na Steam, então é tranquilo de pegar. Jamestown é aquele jogo que todo mundo já tem essa altura do campeonato. O cara comprou algum Rumble Bundle. Eu tô falando, algum bundle da vida. É possível aquele, já ter, né? Talvez não tenha jogado. É aquele indie pré-colombiano, né, cara? Da grande expansão. Tô falando em questão de quem não encostou no gênero shoot'em up ainda e tá querendo algum pra tentar, assim, tá ligado? Eu acho que ele, justamente por ter uma facilidade de você conseguir ele, se bobear você já tem, vale muito a pena. Ele também, eu acho ele acessível em termos de habilidade. Regular a dificuldade dele é tranquilo, ele tem aquele sistema de escudo que ajuda muito você. Dá pra 4 jogadores, então você pode puxar os amiguinhos pra ajudar e tal. Isso é muito legal. Você que tá nos ouvindo agora, motoneta voadora. Você com certeza tem Jamestown, porque você comprou algum Humble Bundle entre 2009 e 2011, naquela época em que todo mundo comprava o Humble Bundle do mês, porque era uma coisa incrível você comprar jogo a $1. E aí você nunca deu atenção pra ele, porque você comprou o bundle querendo jogar Bastion ou Braid ou Limbo, And the Edit Moves, algum desses aí que era mais... Era AA, pra não falar que era AAA. Digo mais, comprou o Jamestown e provavelmente o Cinemora também. Cinemora, que é maneiro, cara, porra. Mas é bonito. Jéssica Pinheiro? Não, você não falou o seu. Não. Eu vou fechar o programa. Vamos com calma. Não, você... E o meu já tá ali, de todo jeito. Carlos também não falou dele. Ah, então vai, pivô do primeiro. Tudo bem. Meu favorito é Aerofighters 2. Eu quero fazer uma menção honrosa a Inhander de PlayStation 1, que eu acho muito bom. Jéssica Pinheiro. Inhander é maneiro. Inhander é do caralho. Pronto. Pode falar agora. Tá bom. Pragmático. Cara, pior que eu não sei ainda. Vocês falaram tanto e aí só eu comecei a lembrar de mais e mais ainda. E tipo, porra. Mas tipo, sei lá, eu tenho várias categorias, assim. Por exemplo, sei lá, horizontal, eu escolheria, sei lá, Thunder Force fácil, acho que é o meu favorito dos horizontais mesmo. O 4 especificamente, que foi o que eu mais joguei. Caralho, eu acho que se eu tivesse jogado talvez mais umas duas vezes, eu realmente teria explodido o Mega Drive. Eu joguei muito aquela porra, mano. E, eu não sei, de vertical, porra, Ikaruga já foi citado, é muito foda. Eu gosto bastante da série Ray. Tá aí, acho que eu vou ficar com a série Ray. A série Ray, que é o Blade Ray Storm Force. Não, Ray Force, tem o Ray Force, Ray Storm e Ray Crisis, né? Ray Crisis foi o último. E o Ray Blade também. O Blade eu não joguei, mas desses três originais, assim, eu fico com o Ray Force mesmo, porque, tipo, é muito tesão jogar com aquela música do Zuntata, assim, porra, muito, muito foda. Sei lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. JAM da Taito, saudades. De Bullet Hell, eu gosto. Eu tenho um carinho muito, muito, muito, muito, muito especial por Mushihime Sama. Eu gosto muito de Mushihime Sama. É porra. Bem Nausicaa, né? Sim, cara, mas eu gosto de. É a concepção do Zó do caralho, né? Sim, eu gosto pra caralho de Mushihime Sama. Do 2 também, eu gosto dos dois, inclusive. Sei lá, cara, tem tanto jogo. É muito bom. Favorito mesmo seria Thunder Force, mas eu vou deixar umas recomendações. Tipo, joguem Radiant Silvergun, que já foi falado, Ikaruga, a série Ray também. Radiant Silvergun, os Darius, que vocês puderem jogar, joguem também. A série Raiden também eu gosto bastante, recomendo Raiden. Raiden vai além. Em vez do laser teleguiado, nós temos o laser chicote. Ah, sim. Famoso laser acho... pasta de dente. É, eu gosto muito daquele laser do Raiden. Acho que só. Não lembro de mais algum, mas se eu lembrar, eu falo. Ah, lembrei de uma coisa agora. Jéssica, você conhece um jogo chamado Kamui? Sim. Ah, é porque ele é uma versão mais atualizada. Eu tô tentando lembrar o nome aqui um tempão. É mais atualizada da série Ray Force e tem um Shin também. Deixa eu ver. Kamui. Pessoas gastando dinheiro. Esse é muito legal. Aí tá na promoção, inclusive. Mas esse é muito legal mesmo. Já joga a bola. Fodeu. Abrindo a carteira. Meu favorito chama-se X-Lady Super Nintendo. Gosto muito, joguei igual um animal até zerar com o Black Fert. A Konami, filha da puta, sempre filha da puta essa Konami, prometeu-me um X-Lady 2 no final daquele jogo que jamais veio a existir. Quem sabe um dia, cara, quem sabe. Mas eu recomendo todos os que foram citados, talvez a mais o que eu tenha a oferecer, assim. Talvez um que é meio parente do Radiant Silvergun, que chama Soul Kyugurentai. também é feito de inferno. É um pra, play, pra Saturno, esse? Sim. É, ah, acho que esse o é americano do dele é Terra Diver. Terra Diver. Ah, é. Esse é do caralho também. Uhum. Tem o mesmo sisteminha ali, crescente, do Radiant Silvergun, só que não é exatamente... É, cores, é, são as armas que você tem. Você tem que adivinhar qual arma mata qual pessoa. Uhum. Isso acho que só mesmo. Sei lá, Phalanx Super tem Nintendo. Uma coisa... capa americana maravilhosa do velho tocando banjo. Se você sei. Também tem preconceitozinho com um joguinho de navinha, eu acho que você devia jogar jogos que flertam com isso também, pra você ter uma ideia de como é. Tipo, sei lá, Bayonetta. É, pois é. Bayonetta tem vários próprio... minigames, várias partes que é shmup. Qualquer jogo que no final você vai enfrentar o chefe final e vira shmup, esse jogo cresce muito no meu conceito. Ah, Nier Automata. Joga em Nier Automata, então você vai se apaixonar. Cara, sabe pois que é, eu não gosto disso? Você vira uma navinha. É muito lindo. Eu acho esse tipo de jogo sacanagem. Que você dá uma jogabilidade pro cara e depois do nada você fala, não, mas agora mudou a jogabilidade. Agora é assim. Eu também não gosto. Eu enquanto game designer, eu acho isso muito maneiro. Eu gosto pra caralho também, cara. Eu acho maneiro quando durante, tipo, ao longo do jogo, você vai brincando um pouco com esse conceito. Tipo, tem uma outra fase que é assim. Mas só no final do jogo, tá ligado? Pra mim não faz muito sentido, não. Que ah, mas o Nier Automata, ele não muda totalmente. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tipo, a base dele é hack and slash. Você vai, tipo, batendo nos caras. Tipo, sei lá, é jogabilidade Platinum mesmo, sabe? Você vai batendo nos caras e tal. Mas vira e mexe, tipo, sei lá... Pelo menos uma vez em cada fase você flerta com outro tipo de jogabilidade e é incrível. Não é tipo jogado, ele realmente tem a ver, ele tá dentro do contexto do jogo, cara. É bem foda mesmo. Ele é um sistema que torna aquilo coerente dentro da proposta dele, né? Sim, exatamente. Você precisa de muito skill em termos de game design pra fazer de uma forma interessante. É. E amigos, vamos embora, porque vocês são uns malditos. Vocês falaram do Game Jolt, e agora eu entrei nessa porcaria desse site. Sempre que eu entro aqui, eu baixo 58 demos. Tá? Então, cara, mas. E cara, tem muito maneiro aqui de olhar. Caramba. Só de fangame aí, cara. É, cara, tem uns que são muito incríveis, cara. Às vezes nem é o jogo, nem é bom. Mas só de olhar o jogo me dá um. Tem aqui Viking Village, que ele parece meio que um Sin City misturado com um Rock Band, com Vikings. Ele tem cara de ser muito. Ele tem cara de ser muito incrível. Viking's Village, Party Hard, Early Access. Que é isso? Early Access é um excelente subtítulo de jogo, né? Early Access Edition. Meus amigos, você que deseja entrar em contato com o Baixo Frente Soco, faça-o com o nosso e-mail eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E para ser bem coeso, coerente, pragmático e rápido, procure por Baixo Frente Soco, tudo junto, em redes sociais afins. Não tem Instagram. O resto que as pessoas usam, praticamente, tem. Twitter e Facebook, e Bansy, Jones, Discord, Tchai, Trelel. Ok? Que mais? O okay. Que mais que temos? Temos o Jabá, tem o Enix Streams, está no Steam, o nosso querido Racket Boy está sendo produzido, tem merchandising, tem produtos de camiseta vendendo, como é que tá? Cachecóis, luvas, raquete? Ainda não, mas geralmente quando a gente vai nos eventos, a gente tem tentado fazer desafio que você ganha alguma coisa quando você conseguir uma pontuação maior e coisa do tipo. Eu tenho uma camiseta já tão minha. Pena que não cabe em mim, por enquanto. Mas é isso, meus amigos. Projeto Verão 2019, cara. Porra, que coisa incrível. Amigos, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, nossos queridos designers aí. Dr. Lucas Cheers, Dr. Jandê e Dr. Leonardo, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por terem engrandecido este debate. Obrigado, doutora Jéssica e Dr. Douglas, por terem bolado este programa e terem aturado os 14 meses e meio até ele ser gravado. Desde sua concepção.